Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de 4, já vai! Já, já, já, já vai! Eu chego em casa pra jogar o Mario. Pego a capinha, a estrela e o Yoshi. Mato a tartaruga e como a princesa. Tudo isso ouvindo aquele podcast. Gosto de shows, é o podcast. Baixo Frente Sol.com. É o site onde falo merda. Vê se baixa logo, que é muito foda. E eles dizem: gosto de jogos. Iniciada pelo Disco Ninja. Depois do Disco Ninja temos um episódio random. Qual foi o nosso episódio random? É o do Musou. Muito bom episódio. E depois do episódio random nós temos nossos episódios de reviews. E pra isso, pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. E pra fazer os reviews da semana comigo aqui tem o Ilapso Resistor, Resistindo Daigo. Porra, zumbi já não tem mais graça de matar. Um cocô, todo carinho, né? E o loop infinito. Grandes porções o Christmas. E é isso aí. Nessa semana você vai ouvir a nossa opinião de merda sobre um Ninja Gaiden nas estrelas J, bravamente padrão com transistores. Acho que foi isso, né? É isso. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Bonita definição, cara. Agora vai tirar uma folga de meia hora que você não tá na primeira metade do programa. É, mas é isso aí, o que importa é isso. Eu vou ler primeiro, depois... Vamos começar a leitura de mês primeiro, né? Então, legal. Calma, eu vou fazer isso, calma. Fica tranquilo. Cato, eu tô fazendo isso há 200 edições, fica tranquilo. Eu tô imaginando muito você falando, porque eu já ouvi e-mail que você começou. Ah, mas tem várias. Quando é com o Castro... Fala, galera, do Baixo Frente, caiu o Castro. Não vai apresentar, não, vai se fuder, Castro. Calma. Cara, quando é com o Castro, foda-se. Mas hoje não. Porque hoje estamos na leitura de e-mails do Baixo Frente Soco. Eu sou o Ilapso, estou aqui com o Daigo. Fala, Daigo. Alô. E estou aqui com o Papai Ninja Inimigo. Fala, papai. Isso foi o Borghetti quando chorava. Quando o bebê Borghetti chorava assim. E era muito legal lá no meu Paraná. Caralho, imagina bebê Borghetti, você quer mamar? Sabe aquela toalha que ele usava no ombro? Caralho. É, bem por aí. Sabe aquele cacetete que ele usava? Era na bunda dele, brother. Quando ele chorava muito. Vai tomar porrada. Né? Mas agora um momento pra isso. Agora um momento pra os e-mails que foram mandados para eu gosto de jogos @bastante.com. E o primeiro rapaz que mandou o e-mail aqui foi o Kravina, com letras garrafais e um do ré mi aqui, dizendo: although it's but a dream, but in dream, are we the nevers. Caralho, que porra de frase zoada, tá ligado? Foda-se. Deixa eu ler. Fala aí. Although it's but a dream, but in a dream, where are the nevers are found. Nevers are found in the middle, né? Or the left. Fala, galera do Abuki Soco, smiley, asterisco. Antes de vocês lerem meu e-mail, coloquem a música, tem um link aqui, Sonic Rider Zero Gravity, Ungravity. Essa música é maneira. É bacana. Então eu vou colocar pro garoto ouvir, pra ele não ficar triste. É, boa, né? Mas só porque essa semana o meu trabalho não tá me zoando muito, então eu vou fazer isso pra você, tá? Sempre sonhei em participar de um post, mesmo sendo somente com um e-mail. E se eu participante que tem a voz do Super Choque estiver aí, peça para que ele leia meu e-mail. Quem é essa pessoa? Quem tem a voz do Super Choque, mano? A gente maluco. Já falou isso uma vez, mas tem muito tempo. E essa galera que começa a ouvir o programa desde o começo, acha que todo mundo é o Daigo, tá ligado? Fala, não, com certeza eu lembro daquela edição do Globo de Ouro em junho de 84. Eu não sei mais quem era, cara, que tem a voz do Super Choque. Eu não lembro. O Globo de Ouro, junho de 84? César tem... Filho. Eu lembro que tem... Olhei. Não, não era o César Filho, não. Olha aí. Vai lá, brilha, Daigo. Não, não era o César Filho, não, mas a apresentadora já era a Isabela Garcia, hein? Olha aí, Isabela Garcia, cocota, linda, tá bom? Eu acho que você é doença, Daigo, você é doente. Cara, olha só. Cara, eu só lembro. Não zoa, brother, porque quem tem dificuldade de esquecer também é muito ruim, às vezes. É, tipo eu. É muito ruim, cara, eu te entendo, cara. Gosto muito de quem esquece muito também deve ser uma merda, na verdade. Aí sou eu. Vocês, comecei a escutar o podcast faz um ano e alguns meses. Conheci o site tentando adivinhar o secretão do Akuma no Google. Que bonito. Porque esse do Mortal Kombat foi bom, mas quase não acreditei quando acabou. E vocês não falaram de Mortal Kombat Shaolin Monks. Como não? Ah, deve ter comentado no máximo. Talvez não tenha falado mesmo, não. Talvez a gente tenha falado e tenha postado, né, então. É, é verdade, é provável. Aquele programa ficou muito grande, cortou muita coisa. Mas a gente gosta muito de Shaolin Monks. Shaolin Monks é um dos melhores jogos do PlayStation 2, né? É dois. Como você não lembra de que videogame é? Mas porra, cara. Escutei praticamente todos os posts, exceto alguns de franquias que ainda não zerei. No podcast que fala sobre os piores jogos já feitos, o roteiro dele foi bom. Mas faltou vocês falarem sobre Rise of the Robots de Super Nintendo. Esse jogo ruim para K apóstrofo. Esse jogo deixa o Shaq Fu no chinelo. Espero que vocês falem sobre ele no futuro e não deixem essa pérola de lado. Cara, a gente não falou de Sonic 2006 naquele episódio. Não falou. Mas a gente já tinha falado tanto dele. O moleque falou do Shaq Fu, né? Shaq Fu me lembra o Superman 64. Oi. É verdade. Ficou perigoso, hein? Superman 64 me lembra que meu Nintendo 64 já está ligado. Já está tudo checado. Só preciso de tempo para fazer o streaming, porque eu não fiz nenhum streaming. Isso também me lembra Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo. Ah, mas isso é o Cássio. O Cássio nunca vai fazer essa porra. É verdade. Gosto muito de vocês. Queria muito que vocês fizessem um post sobre jogos do Lan House. Warcraft, Counter-Strike, Mu, Ragnarok. Caraca, Mu, eu nem lembrava disso, cara, mas... Mu Online. Caraca. Pois eu praticamente vivi dentro de uma Lan House e tenho muitas histórias. Ah, cara, teve um programa sobre isso, né? Que eu não lembro mais o número, mas o nome dele é Crônicas de Lan House. Sim. Até o... Tiveram dois, eu acho. Pois é. Inclusive teve a ilustre participação. Caraca, que orgulho, brother. Eu editei no Google Crônicas de Lan House. Primeiro resultado. Eu gosto de jogos 46. Sim, hein? Caraca, meu irmão. Quando você é o primeiro em alguma coisa do Google, você chegou. Nesse programa participou um amigo nosso que já pegou o Isval Verde, né? Exatamente. E teve um outro Crônicas de Lan House que foi com o Juninho e o... Juninho Zabuzeta? Não, Zabuzeta, o Juninho Zabuzeta foi o... Foi um Disco Ninja. Mas acho que o Juninho participou de um que era Crônicas de Lan House também. Porque ele trabalhou no Lan House. Ele contou uma história. Rapaz, eu confesso que não lembro. E ele viveu no Lan House, blá, blá, blá, tem muitas histórias que vão de assaltos até um corujão em que todo mundo fica pelado. E tinha muito... Que coisa. Como o meu está ficando grande demais, gostaria de finalizar desejando muita sorte pra vocês, a Beast of Prey XD, ponto. Obrigado, cara. Obrigado. E bonitos emoticons. Tinha tempo que eu não lia emoticons assim. Eu achei maneiro os seus quotes aleatórios em inglês. Aleatórios em inglês. É bacana, eu gosto disso, eu acho legal. Eu acho que agrega valor. Agrega valor ao e-mail. É, só uma pequena rodada de 5 perguntas aqui antes da gente ir pro próximo e-mail. O Dio Rod pergunta, e vale pro Daigo essa pergunta, mais do que pro Nish Nepigo. Real Robots ou Super Robots? Os dois, você pode ter os dois. O coração é grande. Escolhe um. Não. There can be only one. Caraca, Daigo, escolhe um só. Real Robots, tem Votons. Real Robots, porque tem Votons, Pet Labor e Gundam. Isso. Tá bom? Gundam não é real nem a caralho, mas beleza. O Rodrigo, brother lá do Games com Biscoito, pergunta, responde, Nish Nepigo, Tatu caminha dentro? Tatu caminha fora. O Karekushi perguntou, Mazinger ou Getter, Daigo? Getter, porra. Pros dois aí. Zillion ou Caverna do Dragão? Zillion, by far. Zillion. Tem foi? Trilha sonora melhor. Foi, meu irmão, eu tenho pistola da Zillion que atira e vibra. E nunca usaram o arco do Hank no assalto em Brasília, tá ligado? Mas... Poder Caverna do Dragão, cara. O Rabemirbo perguntou, Marvel ou DC? Marvel. DC. Do Daigo eu já sabia a resposta. Bolacha, biscoito? Biscoito. Bolacha na cara dele. Gwen Stacy é uma bola de basquete? Boa pergunta. Boa pergunta. Isso. Boa pergunta. Tá. Marcel, é verdade que uma vez... Deixa eu só responder. Bola de basquete costuma quicar mais de uma vez. É verdade. Bem. Ah, cara, que escroto você. Despedido. O Marcel perguntou, é verdade que uma vez o Daigo foi esquecido no restaurante e agora ele é 3 vezes mais velho que o universo? Que sentido isso faz? No fim do universo, do mundo das galáxias. Sim. Boa pergunta, tá bom? O Mano perguntou se vai ter Copa, já falamos sobre isso. E pra fechar a primeira rodada aqui, das mulheres que o Tommy pegou, Kimberly, Cat ou aquela do Dino Thunder? Nossa, peraí. O Dino Thunder era uma velha escrota. É a tia vilã. É a vilã, né? Tá bom. A diretora. A Kimberly representa a puberdade da nossa geração. É verdade. Assim, a Cat é mais gata. A Cat eu gosto mais da Cat. Eu também. Mas a Kimberly, porra, a Kimberly é cara. A Kimberly simboliza, mulher. A Kimberly simboliza. Cara, se falar nisso, depois vocês me lembram de passar o piloto original de Power Rangers, onde eles batem uns nos outros. É divertido. Fantástico. Vou querer ver isso. A Cat, tem certas coisas, assim, que marcam puberdade e tal, que você não pode voltar no passado também, né? Mara Maravilha. Você fala, caralho, Mara Maravilha era muito gata. Aí você vai procurar e fala, não. Nah. Ah, cara, o problema da Mara Maravilha é que ela dá uma PT no palco, pô. Drogadaça. Era muito não tinha encontrado Jesus ainda. Papai, leia seu e-mail, por favor. Então vamos lá. Nós temos um e-mail aqui de uma pessoa que não tem nome, tem Nick CS. Ah, começa aí. Qual é o e-mail dele? Que eu te falo. Tem Nick CS, a gente tem que mandar tomar no cu. Rapaz, o nome dele é Lucas. Lucas Lima. Lucas Lima, vai tomar no cu. Ele tá 191, deve ter 23 aninhos. Ele deve ser um família Lima da vida. Olá, soqueteiros e soqueteiras. Meu nome é Lucas, conhecido por ninguém quase como Gravitation. Ah, tem o nickname CS, então. Gravitation, bom nome. Ai, ai, ai. Aquele anime boiola. Aquele anime boiola, ele mesmo disse. É um cara maneiro. Longa história. Um dia explico já que sou o único ouvinte de vocês que entenderia isso. Infelizmente eu entendo. Cara, eu acho que boa galera entenderia. Esse que é o problema, tá ligado? Venho por isso parabenizar vocês por suprirem minha saudade do Tanguinha Corp com seus jargões inesquecíveis. E agora, após uma maratoninha, já adquiri os jargões de vocês, tipo, tá sendo, minha namorada adora. Não, tá sendo. Minha namorada adora. Eu sabia que ele tava listando vários, entendeu? Aí eu tava pensando assim. Que frase é essa que a gente fala, minha namorada adora? Assim, minha namorada adora. Adora. Minha namorada adora que eu fale esse momento sério. Sim, sou babaca. Tipo, imagina. É, vai, me come. Tá sendo. Tá sendo. Enfim, vou agradecer por vocês reviverem o gamer noob que estava dentro do meu coração. A magia das cartas me fez. Eu vou agradecer por vocês reviverem o gamer noob que estava dentro do meu coração. A magia das cartas me fez liberar esta carta armadilha que pode me fazer gastar com um PS3 em breve. Revivi meu PS2 e agora tenho milhões de jogos na fila. Inclusive o Dynasty Warriors 5, que é um dos jogos mais fodas que eu já joguei. Diz aí, Dai. 5? Porra, vai começar bem. Só pra citar algo relacionado com o último cast. Enfim, continue o trabalho mesmo que esporádico, pois sei que o que é gravar um podcast e ninguém poder participar, pois tem vários afazeres capitalistas a executar. Sim, tem um podcast, o Heavycast, falando sobre metal e sua cultura, ou seja, nicho total, mas é bom. Cara, metal. Eu acho que os podcasts de nicho, assim, acabam sendo os podcasts mais true, assim. O cara fala assim, tem um podcast de videogame? É certo, ok. Agora eu quero ver você fazer um podcast sobre jogos da Namco, né? NamcoCast. É, só pra Namco. Só vai acabar a pauta em 2 anos, no máximo. Não, você pode fazer perfil dos caras que trabalharam lá. Muito bom, muito bom. Cara, isso ia ser bom pra caralho, assim. Caralho, eu topo. Vamos fazer um da From Software. Moleque, fazer um episódio assim. Tengu. Sim. E se a gente fosse fazer um jogo da Namco, como é que ele ia ser? Mas assim, eu respeito uma galera que tem sites muito especializados, tipo, sei lá, o Resident Evil Database, assim. Eu respeito muito, cara. Então, Hardcore Game 101, assim. Caraca, o 101 também. Caraca, meu irmão, é muito hardcore se você faz uma parada tão específica assim. Duas coisas que eu faria um podcast só sobre isso. Quer começar um novo podcast sobre One Piece? Dá pra fazer. Dá pra fazer fácil. Easy. Dá. E só tem bacharel aqui também. É muito fácil fazer. E 24 horas, que seriam 24 episódios de uma hora cada um. Uma hora cada um. Ah. Também gostei da ideia. Em tempo real, a gente ia passar um dia inteiro trancado sem tomar banho, sem mijar, sem fazer porra nenhuma. Podcast between 9 a.m. and 10 p.m. Real time. Essas merdas ocorrem em tempo real. Aí, eu quero fazer essa porra. E a gente cagando. Vamos fazer. Vamos gravar um episódio de 24 horas. Caralho, cara, espera eu ir no Rio de novo pra fazer uma porra dessa. Eu joguei 24 horas. E filmando e gravando o áudio. Vamos fazer. Vai ser aqui em casa. Vamos sério, vamos fazer mesmo, cara. Com Vulcano e Dolly. Vulcano e Dolly. Tá fechado. Vai rolar. Cara, beleza. Enquanto isso, terminou o e-mail dele já? Não. Um abraço para vocês e obrigado mesmo por ter me feito reviver esse meu lado. Vem me ajudando muito a escapar da tormenta de fazer humanas história e trabalhar 10 horas por dia. Um cast de vocês anda me bastando pra manter mais calmo com tudo isso. Eu quase fiz história. É. Muito obrigado, mas muito obrigado também. Muito obrigado também por revelar o nicho de mercado de podcast específico com o seu Heavycast, que nos deu a ideia de criar o 24 podcasts de uma hora. Cara, vai ser essa parada, hein? Vai ser, cara. Vai ser. E vai ser uma merda foda. Isso, caraca, se não tá... Caraca, vai ser... Caraca, meu irmão, eu esperei anos por isso. Olha aqui, o Bruno Fazanaro perguntou, como é que a gente domina o cosmos e segura o tchau ao mesmo tempo? Caraca. Cara, é uma excelente pergunta. Verdade. Sim, eu tô pensando aqui como é... Eu não ouvi porque... Eu não ouvi porque a Ana me perguntou agora. Fala de novo, por favor. Como é que você domina o cosmos e segura o tchan ao mesmo tempo? Caraca, o Seiya faz isso toda hora. Ele faz? Eu nunca reparei. Ele ficou como não segurar tá. O tchan? Cara, ele faz quase um negócio do tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Eu acho que o Seiya, ele manda um brave, segura o saco várias vezes, depois dá uns 4 golpes. Tá certo, tá certo. Eu acho que é assim que ele faz. Faz um quase falseto ali, quase se capa com a mão. Olha aqui. Mas na dúvida, pergunta pro compadre Washington. Ele segurava o tchan, concentrava o cosmos e ainda batia na Sheila. Batia nas duas Sheila. Chamar o compadre Washington pra gravar um bastante soco sobre jogos, sobre porrinha. Olha, cara, tem uma amiga minha que conhece ele, cara. Não, olha aí, o Saci perguntou, Itabuna ou Ilhéus? Não conheço nenhuma das duas. Sei lá, nunca fui nenhuma das duas. Como o Saci mora em Itabuna, eu vou responder Ilhéus. O Thiago Teixeira fala o seguinte, eu odeio o UFC e seus semelhantes, mas jogos de luta estão no meu coração. Sou um hipócrita? Claro que não. É claro que não. Não é. Não aprecio o combate. Não é hipócrita. O Charles Bronson perguntou, Scorpion azul ou Mario Verde? Mario Verde, cara. Porra, Mario Verde de longe, mano. Até porque, na verdade, o Sub-Zero é amarelo, né? Exatamente. Scorpion azul. O Sub-Zero vem antes na tela de seleção. É. Eu escolhi o Sub-Zero. Sub-Zero. Escolhi o Sub-Zero. Bruno Fazanaro. Coentro é um tempero cheio de duplo sentido? Ué. Se ele fosse com U e não com O, seria. É verdade, é verdade. Isso me lembra que a galera lá no Max Rebo tem a parada do Sazon, né? Tem a máfia do Sazon. É o tempero. Sazon. É uma história muito boa. Aí, deixa eu responder uma só porque eu quero corrigir, que algum erro aqui me interessa. O Marcel Cunha perguntou, por que o Spectrum Sentai é tão subvalorizado? Primeiro, você é retardado, que é Metal Hero. Sim, tá. Isso é uma ofensa muito, muito grave pro cara, só porque ele confundiu. Mas sim. Beleza. Mas eu... não, é porque eu sempre vejo isso acontecendo, eu não gosto. E até essa pergunta aí? Por que é tão subvalorizado? É o Rescue Hero. Ninguém gosta de ver criancinha sendo salva. Todo mundo quer ver nego matando os outros. Spectre Sobrinha é só isso. Sandro Luiz, feijão por cima ou por baixo? Pra mim é por baixo. Por baixo. E aí, Nish Inimigo? Ficou sozinho, né? É. Difícil. Ficou no 2-1 aí. É o pelo do saco do feijão, né, cara? Você é da galera do arroz por baixo, né? Eu curto arroz por baixo. Agora, eu quero fazer uma pergunta também. Daigo, eu quero fazer uma pergunta que outro dia eu tava no ônibus. Não lembro porque que eu tava no ônibus, mas eu tava no ônibus. Você e tá no ônibus. Eu pensei assim, cara, acho que só o Daigo pode me responder isso. Caramba, vai. Três malucos trancados de surpresa numa sala. Goku, Batman e Darth Vader. Quem sai? Goku, Batman e Darth Vader. Cara, tem um corolário aí. O Batman já sabia da existência do Goku e do Darth Vader? Aí que tá. Ele sabia se que eles existiam. Se for encontro surpresa, vai ficar meio estranho. Mas se ele souber que eles existem, tá bom. E se o roteirista for Grant Morrison, ele ganha. Com certeza. Ele ganha de uma maneira humilhante. Ele sabe que os dois existem, mas ele não sabia que ele ia estar numa sala trancada ali. Entendi. Então eu acho que o Goku vence. Nesse caso. Não sei. Ele provavelmente morre e aí alguém vai ter que correr atrás das bolas pra salvar ele. Ele ganha, mas morre também. Ah, tá. É plausível, plausível. Provavelmente o Goku ganha, mas sem matar o Batman. E o Goku morre depois e o Batman pega as esferas do dragão e salva o Goku. E o Darth Vader tá no canto dançando. Não, o Goku enfiou a porrada do Darth Vader. Entendi. Eu acho justo. Ele assim. Vai ter Saturno. Isso, eu acho justo. Tá, obrigado. O Batman honrado. Tá bom. Só mais três aqui, que é o Mano pergunta, Pietra Príncipe ou Mari Gracioli? Porra, isso não é nenhuma pergunta pra mim. Pietra. Porra, Pietra. Isso é formação de caráter. Isso é formação de caráter, cara. Uma pessoa gentil como aquela mulher, a forma como ela me tratou, porra, jamais esquecerei. Enquanto a Mari Gracioli é uma bobona que fica xingando o gordo no Twitter. Tá certo. Tá? Ela xingou praticamente todos nós. Todos nós. A Silvinha perguntou quando vai rolar o Portal 2. É, desculpa, Silvia. Eu vou jogar com você Portal 2, Silvia. Eu joguei Portal 2 com o Ludobardo, aquele viado. É, aquela bicha. E o Ravemirmo pergunta, Ninja Inimigo, um golpe, fala. Caraca, um golpe. Um golpe. Não, tá, eu fui o primeiro que veio na minha cabeça. Tatsumaki Senpukyaku. Bom golpe. Podia ser até o golpe do Vídeos Premiados, se você quisesse. Daigo, um golpe. Na verdade, eu tava tentando lembrar o nome do golpe do pai, da Bride, da, Beatrice Kiddo do. É o golpe dos 5 pontos que explodem o coração. É, mas eu não lembro o nome. Golpe dos 5 pontos que explodem o coração. Vai Finger Punch Palma Heart Explosion. Isso, Finger Five, foda-se aí. Dá algum golpe. É, Hokutozan Kaiken, que é de enfiar o polegar na cabeça do cara. Excelente. E ele pergunta: e Lapso, qual finish? Cara, eu vou ser obrigado a falar Power Gazer, porque, sei lá, Terry Bogard, ele tá aqui na minha frente. Pau erguido, né, cara? Pau erguido. Nem é o mais maneiro. O mais maneiro é o Raging Storm do Giz. Pronto. Esse é o finish. E a melhor finish é Destroy! Bem lembrado, bem lembrado. Boa. E a sua pergunta aqui pro inimigo, galinha pintadinha ou patati patatá? Caralho, galinha pintadinha mil vezes antes de patati patatá, antes de patatá. Meu filho vai ter medo daquela porra. Aquela porra é bizarra, moleque. Bizarra. E Daigo, lê o último e-mail pra gente ir embora. Já tá. Chegou minha vez? 15 minutos. É. Deu tempo. Bom dia, galera. Art May Cry aqui. Lá vamos nós. Reconheço que nunca tinha jogado um Musou, mas depois de escutar. Que por sinal deu pra imaginar o olho do Dag brilhando eu falar sobre esse gênero que ele gosta tanto. Admito, estava muito feliz aquele dia. Muito feliz. Corri atrás e tirei a poeira do meu amado PS2 e fui jogar Dynasty Warriors Orochi 2. Não, meu filho, é Warriors Orochi 2. Sem o Dynasty, sem o Samurai. Warriors Orochi. Musou Orochi, olha que bonito. Olha lá, esse frizinho. E ao jogar, as memórias foram voltando até culminar no Special de Nostalgia. Eu já havia jogado, mas não me lembrava por ter pouca idade na época. Passei a madrugada jogando, né? Foi foda. Esse menino tem o quê? Tem uns 15 anos, né? Não sei, Daigo. Algum dia você já teve pouca idade, Daigo? Não sofre preconceito de quem tem pouca idade. Você nunca teve. Não, é isso. É porque eu tô imaginando jogar Orochi a madrugada toda, cara. Dá uma tendinite escrota. Ai, Daigo goste. Né? Mais ou menos isso aí. Agora eu vou comprar esse One Piece pra acabar com todos os piratas da Grand Line. Pra terminar, um grande abraço pra Bebs, a melhor de todos. É, de fato, a melhor de todos. Mas não é pro teu bico. Olha aí a selva se construindo. Caraca, viu uma mijada correndo agora aí, um círculo de mijo foi feito. Não, sério. Disco Ninja. Aqui. Disco Ninja. De maneira música. Alguma. Toca aí, Babalu e Raí. E aqui, ó, só as três últimas perguntas, que são um travesti, o Fritz. O Fritz perguntou pra gente o seguinte: um travesti operado arrependido que implanta um pênis de plástico para transar com uma mulher é considerado o quê? Lésbico? Eu acho uma ótima pergunta. Cara, me deu um pouco de tiro porque eu tô tentando construir a linha de ações. Não tenta construir a linha de ações. Só pensa se é um lésbico. Acho que é um filho da puta. Tá, é um... E você? É um filho... Daigo, prosopopeia ou pleonasmo? Prosopopeia, mais divertido. Eu gosto mais, eu confesso que a minha linguagem favorita é, a figura favorita é Anacoluto. Anacoluto é lindo. E, tananã, eu acho que é isso, as outras perguntas. Aqui, ó, o Jean Renault Casual, que é o melhor avatar do mundo. Big Hero 6 ou Guardiões da Galáxia? Big Hero 6. E Dairanger? Dairanger ou Geek Ranger? Dairanger, lógico. Tá bom, então é isso, né? Se você tá na última pergunta, relâmpago, responda rápido. Se você tá na rua, peida e mela cueca, o que é melhor a fazer? O que é melhor? Entre opções ou o que eu faria? Não. O que Brian Boitano faria? Deve ser feito. Brian Boitano. Não, mas peraí, me dá uma ideia de onde eu tô na rua. Se eu tô muito longe de casa, eu tô tipo na Pavuna. Eu tô na Pavuna? Na Pavuna. Tá, se eu tô na Pavuna... No Fundão. Eu tô no Fundão. Não conta porque lá eu tenho uma muda de roupa mais. É verdade. Fala outro lugar. Tá, você tá na UERJ. Eu tô na UERJ. Beleza. Tá, eu jogo a... Eu me limpo, termino de me limpar. Eu jogo a cueca fora, porque cueca é foda-se. E aí eu vou ali no Shopping Tijuca e compro 6 cuecas por R$20 na C&A. E saio usando uma. Entendi. E se a cueca não é o suficiente pra se limpar? E se a cueca... Não, eu tô na UERJ tem banheiro. Ah, entendi. Tá certo. Entendeu? Não, se eu tô numa situação em que realmente não dá como, cara, vai sentando em cima, vai se acostumando, vai ralando a bunda na nádegas mesmo, no peladinho, tá? Faz aquela cobertura de chocolate e se acostuma. E quando tu fica suado, tá ligado? Que uma hora o suor seca e você fica aquele meio fedorzinho, mas você fala... Ah, mas eu tomo banho? É tipo isso. Caraca, sabe quando tá muito suor, aí você fala, caralho, será que melou em alguma hora eu não percebi? Porra, fato. Aí você fica meio bolado, assim. Sobretudo se for dia de feijoada, tá ligado? Isso. Sempre dá aquele receio, assim. Mas é bom de vez quando não confere, né? Vai no banheiro, dá aquela mijada, assim, aí vai na cabininha, tranca a porta. Quem nunca? Né? Quem nunca? A verdade é essa, quem nunca? Isso aí, vamos pro nosso programa, vamos. Se o Art May Cry nunca, é porque é um garoto novo, 15 anos, aí realmente ainda nunca. Mas aí, até você fazer 30, você terá feito isso, garoto. E vamos embora. Tem muita comida explosiva no mundo. Diversão na vez. I should have killed you 15 ninjas ago, Hayabusa. Let's make up for lost time. Taigo, o que você tem jogado? Enquanto eu fico me divertindo nas bobagens do Ground Zeroes, fazendo 7 horas de run naquela porra, só pra contrariar quem diz que dá pra zerar em 20 minutos. Justo. A última coisa que eu zerei foi algo que não foi me muito feliz, não foi me muito caro. Espero esquecer daqui a algum tempo. Foi Yaiba, Ninja Gaiden Zeto. Mais um daquela série de jogos com Z na frente, mas esse Z claramente é zoeira. É o Z da zoeira. É o Z da zoeira, sempre ele aí. Tá claro, que troço ruim. Ô, técnico, o que você foi me fazer uma dessa? Que onde fizeram? A gente começa? O que fizeram com o Ninja Gaiden nesse jogo aí? Qual é o tamanho da zoeira? Com o Ryu em si, é pouco, porque ele aparece muito pouco. Tipo, ele é um chefão, ele aparece na intro. Sim. E ele aparece em algumas demos depois. É feio você colocar o nome dele associado a essas porqueiras, tá ligado? Uhum. É um cocô, é uma trepação. Mas o... Qual é o rolê, cara? O que tem tá tão ruim assim, se é só um jogo do Ninja Gaiden? Onde se estraga um jogo do Ninja Gaiden assim? Deixa eu ver, por onde a gente começa? Vamos falar de jogabilidade, que é a jogabilidade mais genérica possível. E aonde, eu lhe pergunto, aonde você faz um jogo de ninja onde não tem um botão de pulo? Como assim, cara? Não tem um botão de pulo. Como você é que não pula? Não pula? Você não pula, você desvia. Desvia? É tipo pé no chão o tempo todo? É. Não, sim, ele vai pular, mas não vai ser sob seu controle. Aham. Uh-huh. Vai ser tipo um eventinho onde você controla ele no meio do ar, você não sai do chão, sacou? Aham. Uh-huh. É um cocô isso aí também. Jogo um bombinho muito besta, mas assim, essa mecânica de não pulo é uma das coisas mais piores que já inventaram. Começou no Hokutonoken, no Hokutomuzo 2, isso aí. Mas enfim, já tô divagando muito. Então, talvez não, porque Koei Tecmo tá tudo em casa. Qual é o protagonista do jogo? Aliás, vamos pra história, já que você perguntou disso aí. Existia um clã ninja, que eu não vou me lembrar do nome agora, cuja maneira de testar os seus mais novos era botando eles pra quebrar contra um ninja mais poderoso. Uh-huh. Se for bom, fica. Se não for, morre ali. Um abraço. E este executor, este testador de ninjas menores, era um cara chamado Yaiba Kamikaze. Um nome ainda muito, muito por cima genérico. Muito. Este rapaz, este Yaiba, era um ninja fodão. Brigava pra caralho, manjava das ninjarias, mas não sabia fazer jutsu. Olha a Narutage aí. Olha aí. Mas enfim, ele era mega poderoso e matava pra caralho. Um dia ele cansou dessa parada de matar os mais fracos, e depois de uma menina que ele treinou morrer no teste, ele decide chacinar o clã todo. Sim. Assim, sem motivo aparente. Ah, vocês querem saber quem que são fracos? Aqui, ó. Vê só. É um bom motivo. É uma boa coisa pra se fazer numa quarta-feira de tarde. É, quarta-feira de tarde, não tem nada pra fazer, não tem jogo passando, mata todo mundo. Mata o seu clã inteiro, mata todas as pessoas que você conheceu sua vida toda, né? Enfim, chacina o povo todo, quem sobrevive mal e fudido com as tripas abertas, ele fala, agora sobrevive aí, ó. E aí ele sai chacinando ninjas pelo mundo, porque é divertido e não deve demorar muito. Ele sai matando o povo todo até ele trombar num certo ninja de roupa preta que nós conhecemos muito bem. Sim. Aí ele olha pro Ryu e fala, não deve ser grande coisa. Você parece meio bosta com essa roupa de couro, seu figurante de Dead or Alive de merda. E por essa declaração, ele perde um olho, um braço e metade do corpo. Por isso, na capa já temos um cara lá com um braço metálico, né? É, tipo assim, ele morre ali. Sim. Aí uma organização secreta do foda-se, da zoeira, do Z. É, uma shocker da vida ressuscita ele, põe nele peças opcionais de fábrica, um sonzinho, um tapete novo, uma capa de couro. Uh-huh. Pega ele e fala, olha, você vai trabalhar pra gente agora. Uh-huh. Parece que eu vou fazer isso. Quem é que manda em mim? Esse controle remoto com a bomba na sua cabeça. Ah, boa razão. Tá, mas eu posso matar o Hayabusa primeiro? Ele me matou, é uma coisa assim, sabe? Não, peraí. Tá rolando um apocalipse zumbi aqui, ajuda a gente. Pô, apocalipse zumbi, assim, de graça? É tudo jogado. Cara, tá com tons genéricos fantásticos isso aí. Se assim, fosse um jogo do Deadpool, funcionaria. Porra, demais. Se fosse o Deadpool... Perdão, se não fosse o Deadpool... É uma trepação. É bastante. É uma gazela do Satanás. É o vírus me pegando. Eu também tô virando zumbi. Justo. Entendeu? Vou morrer. Enfim, aí aquela bobeira é que o troço é todo jogado. A trama vai sendo jogada. Óbvio que o Ryu vai aparecer a serviço do governo japonês, porque essa trama se passa lá. Sim. E vai ajudar a deter o apocalipse zumbi. Só que o Yaiba vai olhar pra ele e falar: olha quem apareceu. E vai largar a missão pra correr atrás dele, lógico. E é isso que acontece. E não tem mais nada a dizer, a não ser que no final... Bom, né, eu não posso dizer o final. Não, eu posso dizer o final sim. Claro que pode, ninguém vai jogar essa porra, Daigo. E tem 4 horas de jogo, não é uma coisa assim? É, bem pouco, é até menos. Eu zerei em 3, 12 e pouco. Então, ótimo. Parabéns pra quem quiser jogar mesmo assim. Mas aí, qual é o final do jogo? Ah, o final é que ele sobrevive, óbvio. Fica jurando vingança pro Ryu, toma outra lanhada, toma outra surra e fica jurando vingança. Tipo, vingança do Billy Kane, aquela que ninguém leva a sério. Ninguém leva. Cacete. É isso que acontece. Quais são os elementos de jogabilidade, assim, que te deixaram puto da vida, que é tudo genérico pra caralho? Porque tudo bem, pra não tem pulo, mas... É um puta de um hack slash genérico. Tipo, tem uns combinhos de variação, né? Você tem um ataque de espadinha, você tem um ataque da sua mão biônica, que é tipo uma arma de longa distância. É assim, quem for jogar essa porra, o quadrado, ou o X pra mim, que joga no 360, é a espadinha, o bola, ou B, é a mão corrente, que funciona como se fosse uma corrente mesmo, você fica rodando aquela bosta. Sim. E a arma do triângulo, ou Y, é uma arma grande e absurda que você normalmente tira de algum inimigo maior que você. Tipo, tem uns zumbis gigantes também, você arranca a omoplata do cara e usa de foice. Uma coisa bem Devil May Cry, assim. Aham. Uh-huh. É, dá pra dizer. Bem genericão. Isso que o Inafune copiou, ele obviamente estava olhando um jogo desse tipo, Devil May Cry, talvez até o próprio Ninja Gaiden, só que ele fez de uma maneira muito retardada, muito imbecil, porque tem aquelas bobagens de cover mechanics, se você correr, seu life vai encher. Aham. Os inimigos não fazem muita coisa, mas depois de um certo tempo no jogo eles vão ganguear em cima de você como se fosse um filme pornô de baixa qualidade dos anos 80. Uhum. Porra, ou é muito fácil ou é muito difícil. O jogo não tem muita medida. Não tem fluidez, né? A skill tree é meio imbecil porque ela não libera muita coisa ou libera coisa demais. Tipo, você compra um nível é tipo 5 golpes a mais. Você compra outro nível já são 20. Uhum. Você não vai passar muito tempo jogando o jogo. Acho que eles sacaram isso e deixaram tudo mais fácil de liberar. Tipo, na última fase eu já tinha skill tree inteira. Sim. Até antes, na verdade. Na fase 6, que é depois que você enfrenta o Ryu, minha skill tree já tava cheia. Porra, é meio triste assim, porque tinha potencial de ser um jogo zoadão, tipo, sei lá, colocar humor trouxa e humor negro em Ninja Gaiden, coisa que nunca teve, porque o Ryu é extremamente sério. Uhum. É sempre temos que salvar o mundo e minha mulher está em perigo e coisas assim. E quando eles finalmente têm a chance de fazer uma parada mais solta, mais fluida, mais bacana, sai meio cocô. A trilha sonora também é um dubstep desgraçado. Acho que vocês estão ouvindo isso aí. Sim, infelizmente sim. As pessoas que gostam disso, tipo, o Ninja Inimigo jamais vai admitir que gosta. Ou talvez o Ludobardo. Adoram. Seja, ambos gostam. Semana. Ambos gostam dessa merda. Seja lá qual for o nome dele essa semana. Acho que eles vão gostar pelo menos da trilha sonora. Sei lá, ouvindo o carro enquanto tá dirigindo. Ou ouvindo o carro enquanto tá dirigindo durante o apocalipse zumbi. Não sabe, sei lá, quando isso vem. O que é mais bizarro desse jogo é que é meio inacreditável como o negócio deu errado. Primeiro porque é um jogo de Ninja Gaiden. E aí, uhum. Se só você pensa, tudo bem, tem que fazer um esforço pra dar merda. Depois, porque as equipes que desenvolvem, as três equipes, Team Ninja, Spark e a Concept, estão envolvidas com outras coisas aí que não são coisas merdas, tá ligado? É um serviço, no mínimo, aceitável. É, o Team Ninja fez os outros Ninja Gaiden recentes. Sim. Aí, fez aquele Metroid de Wii, fez os Dead or Alive todos aí, todos, né, na verdade, todos os Dead or Alive. Todos eles, até o de vôlei. É, a Concept fez aquele Soul Sacrifice de Vita, que é um jogo... Que é bolado, bom assim, pra caralho. É bom, assim, não é... Meu Deus, preciso, mas é um bom jogo e... Se você não tá fazendo porra nenhuma, você poderia estar sacrificando pedaços seus pra jogar Soul Sacrifice. Pois é, e a Spark também, sei lá, não me parece ser uma empresa que só faz merda, assim, embora tenha feito... A Spark, ela é mais pra celularzinho, né? Mas são os melhores, assim, os que não tem microtransação, digamos assim. É, e teve aquele jogo de... Aquele um Lost Planets da vida desse aí, que acho que eles fizeram. Terceiro, né? É, e a Koei, a Tecmo que distribui a porra do jogo e caralho, o produtor é o Keiji Inafune, que a galera baba um ovo absurdo aí, né? É, o Inafune já... Supremo, Deus, Megamânico, Johnny Musha e tudo. Deve estar gagá, deve estar com um complexo de Chris Claremont já da vida. Ou então ele tá gastando tudo que ele tem no Mighty No. 9 por achar que é a última chance que ele tem pra brincar de Mega Man, não sei. É. Mas... Se for isso, eu até respeito, mas o se Mighty No. 9 sair cagado... É o Rock 6 do Inafune, cara, o No. 9. É o tudo ou nada. É. Mas... Se não for, cara... Não, além da decepção de quem pagou aquilo no Kickstarter... Sim. Meu irmão, vai ser uma tempestade de merda pra tudo que é lado. Eu paguei no Kickstarter. Eu financiei. É. Eu que financiei essa porra. É, eu ainda ia te dar dinheiro pra você colocar lá pra mim também. Pois é, pois é. Aí depois eu arranjei um cartão e fiz eu mesmo. Mas é, eu também paguei aquela porra, admito. Aqui. Sim, pagamos, pagamos. Olha o alvo na minha teta aqui, se essa porra der errado foi eu que financiei. Aqui, ó, podem me culpar, por favor. Mas voltando a essa zoeira, o que mais temos a dizer sobre Ninja Gaiden Z? Deixa eu ver, deixa eu pensar em alguma coisa boa. Nem tudo é yin yang, né? Nem tudo é tão ruim que não passa nada de bom. Ah, pensar em alguma coisa que boa. O que salva nessa porra? Por isso, pegar um elemento desse jogo e falar, caralho, isso aqui só tá deslocado e talvez funcionasse em outra coisa. Teria? Não, o sistema de quick kill é legal, você matar mais rápido. É, pegar de surpresa, literalmente. Uh-huh. Só que não é bem stealth, assim. Você some no meio do combate e cai matando no cara. É uma coisa que o Ryu faria. Sim. Isso é bem legal. Os menus, pelo menos, funcionam bem. Errado, mas os menus funcionam bem, tipo, explicadinho, bonitinho. Cada um tem ali sua função, são vários menus. É meio estranho, você vai ficar pensando, porra, no meio de jogo de ninja, matando zumbi, eu vou ficar mexendo em menu. Mas tem skill tree, tem... Tem, tipo, meio Lollipop Chainsaw, assim, tem as fichas que é legal de ler, porque tem umas piadas legais. Assim, as piadas legais ficaram todas nos menus. Sim. É tudo em coisa escrita. Sim. Então, uma piada visual legal. Enfim, acho que é só. Então, faça um resumo crítico da sua experiência com Yaiba. Nessa edição dos reviews, a nota vai ser um grito. Você vai dar um urro que vai denotar a nota que você dá pra esse jogo. E aí pode ser um urro de êxtase, um urro de alegria, um urro de Uri, do Dio. E aí, beleza. E a sua nota pra Yaiba Ninja Gaiden Z agora? Deixa eu ver, depois das 3 horas e pouco que eu joguei essa porra, é tipo, não! Meu Deus! Não, devolva meu tempo! Esse é o urro que merece um jogo em que o Hayabusa tem olhos verdes, tá ligado? Nossa, eu nem disse isso. Ai, meu Deus. É. Mas graficamente o jogo é um jogo que passa, né? Se você ficar olhando, é bonitinho. É aquele famoso bonitinho, porém ordinário. E não tem ordinário. Porra nenhuma além disso, sim. Tristeza. Tecmo Koei, vocês me devem. É só isso que eu tenho a dizer. Vocês me devem. Provavelmente vão me pagar no Hyrule Warriors, no Zelda Musou, mas vocês me devem. Sim. Bom dizer. Eu vou aproveitar que o jogo é pequeno, eu vou pegá-lo no computador e vou tentar jogar. Eu me comprometo aqui agora a jogar 30 minutos desse jogo e eu vou rebater ou não Daigo no futuro ou fazer couro. Caralho, meu irmão, em 30 horas você já vai estar na fase 4, te juro. Beleza, então. Quantas pistas são? Acho que 14. Tá ótimo. 12, 14. Tá ótimo. Então fica aí a não recomendação de Daigo para Yaiba Ninja Gaiden Z. Se você... É, tem no Steam, mas tipo, só peguem se vocês forem daqueles viciados retardados em cartinhas feito horário bodes, né? Entendi. E naquela nossa velha métrica, quantas Dilmas vale o Yaiba numa promoção, na promoção de fim de ano? Se tiver 0.99, compre pelas cartinhas. Compre pelas cartinhas. Se estiver 99 centavos, centavos, Yaiba Ninja Gaiden Z. Então é isso aí, Daigo. Um beijo, um abraço, um olhar e um sorriso. Muito obrigado pela chance de falar mais uma vez. Tenham uma boa noite, senhoras e senhores. Você tem jogado? Eu tenho jogado o novo jogo da Shonen Jump, o J-Stars Victory Battle, mimimi, foda-se. Blá, blá, blá, nome gigante, foda-se, é jogo de luta, né? É, jogo de luta. É um grande jogo de luta, na verdade, pra comemorar os 45 anos da Shonen Jump. E o que que aconteceu foi o seguinte, né? Eles pegaram os seus personagens mais famosos, principais, que foram o Goku, Toriko, Naruto e o Luffy. E colocaram eles como, tipo assim, esses quatro já estão no jogo. E a partir daí eles fizeram uma votação. Pá! Vamos escolher, os fãs escolhem quais são os personagens preferidos e eles vão entrar no jogo. Então foi o... essa ideia aí, eu acho que eles fizeram baseado naquele Ultimate Stars que teve pro DS um tempo. Excelente jogo. Excelente jogo, eu só fiquei muito triste que nunca saiu pro lado da Sony. E eu sempre, né, tive um consoles da Sony, até que eu fui obrigado a comprar um 3DS, não. Sim. Na verdade foi um DS. Vamos lá. Num jogo normalmente de luta, a gente tem um contra um. Tudo bem. Quando você joga num tipo um Tekken Tag, você tem dois contra dois. Dois contra dois. E nesse jogo você pode colocar três contra um. Entendi. E só que aí o que que acontece? Infelizmente, eu acho que é a maior falha desse jogo é que você não tem como jogar com quatro pessoas no mesmo console. Você só consegue jogar no máximo com duas pro console. Aham. Pra se jogar com quatro pessoas, você teria que ter um coleguinha com esse jogo, um PlayStation 3 e jogar online, um contra o outro, pra chegar às quatro pessoas. Senão, só são dois pro console. Até porque o jogo, ele faz um split screen, assim, que ele não chega a dividir exatamente a tela ao meio. Ela monta um quadrado, imagina como se fosse aquele 007, uhum, que a tela é dividida em quatro lados. E você só tem o canto superior esquerdo e o canto inferior direito. Uhum. Igual os jogos de Dragon Ball, né? Antigamente eram. Exatamente, igual os jogos de Dragon Ball antigamente eram. Eu acredito que poderiam ter colocado quatro telas e jogar com quatro ao mesmo tempo, mas infelizmente não fizeram isso. Mas peraí, são quatro personagens, até quatro personagens em campo, né, na arena ao mesmo tempo. E aí pode ser um contra três, dois contra dois e três contra um. Isso. Isso são os que estão lutando. E por cada time tem três personagens. Dois que lutam e um que quer suporte. Sim. E no caso de ter três pessoas de um lado, você pode ter três pessoas sem um suporte. Uh-huh. Cada time é composto de normalmente de três personagens. Uh-huh. Normalmente são dois personagens principais lutando e um suporte. Tá. E aí o que que acontece? Existem os personagens principais, eles podem ser usados de suporte, entendeu? Então o Goku é um personagem principal, você pega e consegue jogar com ele. Só que se você quiser montar um time de Naruto, Luffy e Goku, com o Goku apenas aparecendo quando você aperta o botão de suporte pra dar um Kamehameha, você consegue também. Entendi. Ele te permite isso. E existem os personagens que só são apenas suporte, mas que eles têm as suas habilidades especiais que ajudam na luta. O jogo em si, ele é baseado em combos, principalmente é muito importante você conseguir combar nesse jogo, porque a partir do momento que você parar de atacar, com certeza você vai tomar um contra-ataque do cara. É uma coisa assim que é um inferno. E é um defeito também que tem, é que a partir do momento que você entrou num combo, dificilmente você vai conseguir sair desse combo. A não ser que um assistente venha te ajudar, ou o teu parceiro bata no cara pra ele parar de te acertar. Uhum. Porque como todo desenho da Shonen Jump, os ataques são assim, absurdamente estratosféricos. Então são ataques absurdos. Uhum. E eu acredito que nesse jogo, assim, eles conseguiram captar bem o que é o mundo da Shonen Jump. Porque você tendo, numa luta ali, você tem o Goku virando Super Saiyajin, você tem o Luffy usando a sua Gear secando, que é aquela magia nova lá, né? Ele fica secando no chão, né? Fica secando lá no chão. Tem o Kenshiro do Goku no Ken, com um desenho muito mais estilizado, e você tem o Bobo, que é de um desenho lá, que é o Bobo também, que é uma porcaria. São sete boas. Bobo. Essa porcaria aí, que é um maluco com um caralho, brother. Ele tem um Black Power louro e ele usa ataques com o cabelo com pelo do nariz, tá ligado? Respeito. Pelo do nariz e chama uma estrela vermelha. É muito bom, cara. É muito bom pra caralho. É irado, porra. Então são estilos assim de desenho totalmente diferentes, com habilidades totalmente loucas, no meio de uma luta. Como é que tá o equilíbrio de personagens? Porque aquele Battle Stadium Dome, que foi o último jogo de luta mesmo, que tinha mais de uma série da Jump, era uma bosta, porque eles foram querer deixar a fidelidade a escala de poder dentro dos próprios universos, né? E aí o Luffy, o Naruto e o Goku eram fortes pra caralho. Os outros personagens de Dragon Ball, alguns também eram fortes pra caralho. O resto era tudo lixo, assim. Como é que ficou agora dessa vez? Olha, eu acredito que o jogo tá bem equilibrado. Bem equilibrado. Tem alguns personagens que, infelizmente, é aquele negócio, eles mantiveram a fidelidade. Porque existem personagens que, bem ou mal, as suas técnicas são mais eficientes que as dos outros. É claro, não vai esperar que o Kenshin vai enfiar porrada no Luffy, é óbvio. Entendeu? Apesar que o Kenshin é um personagem muito forte. Só que é aquele negócio. Protagonismo, Kenshin, né? Kenshin... Não é pelo protagonismo. Ele é um personagem forte. Até no mangá, desde o começo, ele sempre foi um personagem forte. Até porque o Samurai X, a história dele é mais aquele negócio do desenvolvimento do Kenshin e etc. Mas o Kenshin, de perto, ele é extremamente mortal. Tá. E só. Todos os personagens ali estão mais ou menos no mesmo nível e vai depender do jogador. Eu fiquei surpreso porque eu peguei esse jogo e falei, caraca, tu vai pegar o Goku, o Luffy, personagens hypados e eles vão ser absurdamente fortes. E isso não aconteceu. Tanto é que eu acho que um dos personagens que eu acho muito fortes é a Medaka, porque ela tem uma habilidade de, parece que ela cria gravidade infinita. Então os personagens, qualquer um que estiver correndo em direção a ela, dentro daquele círculo maluco, automaticamente cai no chão. Então ela quebra muito combo e ela tem muito ataque que é pra cima e o bolinha. Ela soca o cara pra longe e depois disso ela entra numa animação e causa muitos danos no cara. Eu tenho muito desses golpes assim, o Goku é um exemplo. Pra cima e triângulo, ele soca o cara, ele joga o cara pra cima, é aquela cena de Dragon Ball que soca, socando o cara pra vários lados e no final isola o maluco no chão. Marvel vs Capcom 3, né? Exatamente. Só que uma vez que tu entrou nesse ataque, você não consegue quebrar. Porque no Marvel Capcom você apertar certo. O botão que o cara estiver fazendo, você quebra. É. Nesse caso ali não tem como. Só que, por exemplo, assim, esse ataque do Goku, ele tira bastante dano, mas não tanto quanto a animação faz parecer que tira. Uhum. E nesse jogo, por exemplo, assim, pra se vencer, você não tem, matou, tirou toda a vida do cara, você ganhou a luta, não. Pra ganhar no jogo, você tem que derrubar os seus adversários 3 vezes. Uhum. Então, por exemplo, assim, tá jogando eu, você, ninja inimigo e o bode. Uhum. Se o ninja inimigo pegar e matar meu personagem 3 vezes, eu e você perdemos a luta. Uhum. Então, é uma coisa que nesse jogo, se você focar o personagem mais fraco, você consegue ganhar. Então, tem que ter um equilíbrio ali. Entendi. Mas existe uma... Quando um time tá causando muito dano, existe uma barra que permite você que quando carregar, se os personagens apertarem o R3, eles meio que entram em modo de... modo de destrutivo. E aí, ao apertar o R3 de novo, ele dá o especial máximo daquele personagem. E praticamente mata o cara. O Goku acerta uma Genkidama, o Seiya põe a armadura de Pegasus e dá a flash de Pegasus. Sagitário. De Sagitário. O Kenshin acerta o Hiten Mitsurugi, Makakiro Ryu no Hirameki. O melhor nome, cara. Esse é um nome bom pra um golpe. Exatamente. O jogo, assim, eu recomendo muito. Isso é pra PlayStation 3 e pra PS Vita. Só que ele... O único problema dele, assim, pra galera daqui é o seguinte. Ele com certeza não vai sair no Ocidente. Porque o que acontece? Existem muitos animes nessa lista que nunca foram licenciados aqui. Eu acho que Bobo é um deles. Saiu nos Estados Unidos. Aqui. Saiu nos Estados Unidos. Chegou a sair lá? Saiu. Tem um Assassination Classroom, que é o... Acho que também não chegou a sair. O Jinkoku Sensei Noob, eu acho que também não saiu. Tem uns animes por ali que não saíram aqui. Então, infelizmente, devido a licenciamento, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Super Robot Wars. Nunca vai vir pra cá. A não ser que alguém consiga um milagre de licenciar essa lista toda de 52 personagens em cada um no seu anime ali. Mas provável que não saia. Quem quiser jogar vai ter que fazer a continha aí na PSN japonesa e comprar, ou então comprar a versão japonesa do jogo mesmo. Que não é nenhum problema, porque é jogo de luta, então foda-se. Por exemplo assim, eu não vi nenhum problema no jogo mesmo, assim. Só que eu acho que a única parte, talvez que algumas pessoas, eu não sei, podem, pô, que pena que tá em japonês, é porque ele tem um modo de modo história que parece ser interessante. É grande, foi uma coisa assim que me surpreendeu, porque o modo história você joga com o Luffy, o Naruto e o Ichigo e o Toriko. E cada um deles tem uma história que vai se desenvolvendo, e aí dentro dessa história eles vão pegando vários personagens. Por exemplo, o Luffy começa Luffy, Seiya e o Ace de Portugues. Aí depois disso ele encontra Boa Hancock, encontra o garotinho do Katekyo Hitman Reborn, e aí vai pegando outros, vai recolhendo vários personagens da Shonen Jump pelo meio do caminho pro grupo dele. Sim. E aí o que aconteceu? Eu só até agora consegui jogar o do Luffy, porque eu joguei já, sei lá, deve ter pelo menos aí umas 10 horas, e até agora não acabou a história do Luffy. Muito bom, hein? Muito bom. Entendeu? Então, pelo o jogo, assim, eles não, pelo que eu pude ver, eles não investiram apenas na luta. Tipo assim, vamos fazer só um jogo de luta genérico e foda-se. Não, tem um modo história, assim como o Ultimate Jump lá do DS tinha também. Sim. E aí é só uma pena que esteja em japonês, aí nem todas as coisas dão pra serem entendidas. E aí o que acontece? A liberação dos personagens é uma coisa muito importante, né? Porque nós temos 52 personagens entre jogáveis e suportes. E a liberação dos personagens, ela se dá por compra de personagem. Então é o seguinte, os personagens principais custam 2.500 JPs e os suportes são 2.000 JPs. E durante a luta, você ganha, quanto melhor for seu desempenho na luta, mais moedinhas você ganha. Só que existe uma coisa, pra você liberar personagem, você tem que jogar o modo história. Porque o modo história, ele, além dele te dar muito mais dinheiro que jogar a luta normal com seu amigo, ele vai liberando espaço. Porque quando você começa o jogo, você tem, por exemplo, assim, você começa com 9.000 JPs, então você consegue pelo menos comprar uns 3 personagens. Só que o que acontece? Ele só tem 2 blocos liberados. Então você só consegue comprar 2, mesmo que o seu dinheiro permita comprar infinitos. Aí pra liberar mais blocos, você tem que ir jogando modo história pra ir liberando mais blocos de personagem. E aí, por exemplo, assim, se você conseguiu 5 blocos, você comprou um suporte, ele ocupa um bloco e você só vai conseguir comprar mais 4, não importa se for suporte ou jogável. Então ele não faz a distinção disso. E aí outra coisa também que tem no jogo é que você pode montar um deck de cartas, vamos chamar assim, e aí cada carta dá, por exemplo, assim, essa carta aqui, se o personagem é personagem de dano físico, ele fica mais forte, ele causa mais dano físico. Essa carta aqui dá mais vida, essa carta aqui faz o Luffy aguentar mais dano, essa carta. Então você consegue montar vários decks, mais ou menos igual tinha no Ultimate Jump, né, que você montava lá o sua história em quadrinho, só que você monta um deck e com esse deck você consegue privilegiar certos estilos de luta. Claro que é difícil de se entender quando vai montar o deck, porque tá em japonês, infelizmente. Então é na sorte, assim. O melhor é olhar essa carta aqui, é o Luffy. Então ele vai melhorar o Luffy. Então tu põe essa porcaria e usa quando for jogar com o Luffy. Entendi. Mano, dê uma nota pro jogo, por favor, com um grito. Uma nota pro jogo. Um grito. Denote sua emoção por este jogo com um belo urro de anime agora. Belo urro de anime. Se fudeu. Me fudiu. Antes da nota, eu vou falar que a trilha sonora não tinha como não ser excelente, porque são as trilhas sonoras dos jogos de anime. Então, tudo em japonês é ótimo. Então, pra quem gosta de J-Music, tá feito. E o bom do jogo é que você pode colocar no seu som que ele roda J-Music. Ou você pode botar música. E o bom dele também é que você pode importar músicas pra dentro do jogo por um HD externo. Você coloca e diz, em vez de rodar a trilha sonora do Blu-ray, você roda do HD. E aí você pode adicionar mais trilha sonora que quiser, não importa qual música que for. A nota que eu vou dar pra esse jogo vai ser, deixa eu pensar, vai ser Roku 8. Tá, não, eu não quero número, cara. Eu não quero. Não. E primeiro que Roku é 6. Depois que você tem que gritar a nota. É Hatch que é o 8, desculpa. É, você tem que dar um urro. É o urro da nota, eu não quero número. Você tem que gritar alguma coisa, tá fudido, cara. O Daigo saiu bem. O desafio tá lançado pra você agora. A nota de urra? A minha nota? Então deixa eu pensar. Olha. isso aqui vai ser... Já sei, cara. Essa, uma boa nota pra isso é um... Gomo Gomo no Jeto Bazooka! Bazooka! Muito bom! Bazooka! perfeito, cara. É muito bom. Então, J-Stars Victory versus Motherfucker PlayStation 3 PS Vita. Muito bem recomendado. Muito bem recomendado. O único problema dele vai ser o preço, né? Que é um pouco salgado. Pra quem comprar um na mídia virtual, talvez seja um pouco mais barato. A mídia física tá a partir de uns R$250 no mínimo. The crystal's light is mother to all creation, to all life. Purified by the Vestal's rites, their incandescence wards the world from disaster. And so I pray, now as ever before, and onward till the years take me. Expressar pra você uma das minhas constatações recentes sobre os meus videogames. Eu tenho PS3, tenho um Wii, tenho um 3DS e um filho também. Uh-huh. E eu percebi que o videogame que fica mais à minha disposição é o seu filho. Que mais me proporciona entretenimento quando eu não estou. É o seu filho. É o meu filho. E quando eu não estou com ele, eu posso jogar os outros jogos e eu tenho me visto jogando muito 3DS. E eu estou chegando à conclusão que o 3DS foi uma das melhores compras que eu fiz nos últimos anos. É muito bom, cara. Muito bom. Eu falarei sobre isso no meu review também. E a verdade é essa. Quer comprar um videogame agora? Compra um 3DS. Se você teve um DS, compra um 3DS. Se não teve um DS, compra um DS. Se não teve um DS, compra um 3DS, cara. Sério, porque ele roda jogo de DS. Isso é verdade também. Mas aí o dinheiro que o cara pode gastar num DS é bem menos já hoje em dia. É verdade. Tem muito jogo tem de muito DS jogo. Pra jogar, mano. Tem muito jogo. Muito jogo. Mas, e tem jogo pra todos os gostos. E para amantes de RPGs orientais, de RPGs japoneses, os JRPGs, a gente sabe que hoje o 3DS e o DS são os consoles mais recheados desse são tipo. A resistência. É o só que sobra. A resistência, exato. E eu posso dizer pra você que, bravamente padrão... Peraí, porra! Você é um transgressor dessa merda. Para de falar um pouco agora. Ouve o que eu vou te falar. Ninja Inimigo, o que você tem jogado? Agora você pode falar. Ah, eu achei que a gente já tava valendo, entendeu? Tá, não tava valendo. Não tava. Cara, só vale depois que alguém grita, cara. É verdade. Agora é verdade. Você pode falar, vai. Agora, enquanto você não falou o nome do jogo ainda, e fala de novo. Ilapso, o jogo que eu tenho jogado não é uma surpresa, e é um jogo que eu estava esperando há muito tempo, comprei no lançamento, fui lá, você viu que eu tava coçando, né, no dia, eu falei, cara, preciso comprar outro jogo. Que é Bravamente Padrão, Bravely Default. Pra ver como você tava com fogo no cu, você pegou a linha 2 do metrô no Rio de Janeiro, cara. Exatamente. O ser humano, botou o Aragorn, não, o Boromir, o cara não pega o metrô linha 2 à toa, cara. Mas eu fui atrás desse jogo e não me arrependi. Foram as 60 horas, sei lá, de jogo mais divertidas que eu tive nos últimos anos. Um excelente exemplar de RPG japonês. Pra quem curte e tá sentindo muito falta de um bom RPG, a gente tem vários títulos aí no mercado, principalmente em DS 3DS, mas em PlayStation 3 também temos. Temos o Ninokuni, que eu fiz o review. E eu parei pra pensar, cara, eu tenho feito muito review de RPG. Eu fiz de Kingdom Hearts, fiz de Ninokuni, fiz de Bravely Default. Uh-huh. Fiz demais. Que se foda. Talvez tenha feito demais, eu não lembro. Eu lembro desses três aí agora. Eu lembro. Você tem muito tempo livre, cara. Parabéns. Vai se fuder. Mas se você tá com saudade de jogar um bom RPG japonês, eu recomendo muito Bravely Default. E se você não tá com saudade, eu recomendo também. Porque mesmo pra quem não está acostumado com o sistema de RPG, é uma ótima forma de começar. Porque ao mesmo tempo que é muito diferente do que a gente tá acostumado a jogar, é muito parecido. E eu vou explicar já já. Acompanhe comigo, Ilapso, e você ouvinte. Vamos lá. Aí sobe um musiquinho. Que bonito, cara. Que fantástico. Bebe muito do que Final Fantasy no começo e vários estilos de alguns Final Fantasies marcaram o RPG japonês, né? É Final Fantasy, né? Eles só mudaram o nome. A verdade é essa. Eles fizeram o... É da Square, é um RPG da Square Enix, que eles fizeram o que a gente tem recomendado eles a fazer muito tempo. É fazer um bom jogo e não botar o nome de Final Fantasy, cara. As pessoas vão interpretar, vão digerir ele muito melhor, com uma expectativa menor e se surpreender. E eu acho que foi isso que aconteceu com Bravamente Padrão. Bravamente Padrão. Não, eu tô jogando Final Fantasy. Eu abro ele, eu tô jogando agora aqui, é Final Fantasy. Ó, acabei de mandar uma blizzaga na cara do maluco. Exatamente. Phoenix Down, se o cara morrer. É Final Fantasy, cara. Só tá com outro nome. E como eu não tenho caixa nele, nem isso eu vejo. Então pra mim é Final Fantasy Bravely Default. Mas vamos lembrar também que a Square Enix tem alguns jogos que também tem Blizzaga, Firaga, Phoenix Down, etc. Tem, que não são Final Fantasy. Sobretudo Final Fantasy. Esse é mais um. Agora, eu gostaria de dizer que ele bebe, como eu tava falando, ele bebe muito de vários outros Final Fantasies, por exemplo, o sistema de Jobs. Quem é fã do sistema de Jobs que tem no Final Fantasy V vai gostar muito de jogar o Bravely Default, porque ele tem esse esquema de escolher o papelzinho de cada boneco. Você quer que a sua boneca seja uma White Maid, ela vai ser uma White Maid. Você quer que ela seja uma paladina, vai ser uma paladina. Você quer que ela seja uma monge da porrada no braço. Ela vai ser uma monja voada no braço. Esse sistema de jobs tem desde o primeiro, né? O primeiro tem menos jobs do que foi tendo depois. O 2 e o 3 já tem mais. O 5, que acho que saiu melhor aqui no Ocidente, que tem bastante profissões já. E foi evoluindo até o Tactics, que acho que foi o último com maior relevância que teve isso. E esse já tá com bastantes evoluções até o ponto em que eles chegaram no Tactics lá em 97. Uhum. E nos subsequentes. Até a coisa de você usar habilidade secundária de outra classe, já colocaram isso tudo. Entendi. E é uma coisa que tem Bravely Default. Vamos partir desse pressuposto. Vamos começar então falando do sistema, do gameplay do jogo. E eu quero falar do gameplay do combate, que é um dos maiores atrativos, se não o maior atrativo desse jogo. Pensa comigo, eu tô falando de jobs. Então você tem aí uma variedade de classes. Você pode falar outra coisa em vez de jobs? Porque quando você fala que tá falando de jobs, parece que é do cara da Apple. Steve Jobs, né? Então. Classes. É o termo correto. Nós temos uma variedade de classes, mas o que surpreende é que são muitas classes. São 24 classes que a gente tem. E varia desde um freelancer, que é o Jack of All Trades, você tem o Monk, você tem ladrão, você tem Black Mage, White Mage, aquelas clássicas. Aí você tem mercador, valquíria, invocador, ranger, pirata. Você pode ser pirata. Irado. Mas beleza. O que varia no Bravely Default não é só isso, porque a gente já viu isso em alguns outros jogos, isso é uma coisa muito interessante. Só que, além de cada classe, você tem em cada classe a habilidade dela, né? Ativa, por exemplo, o White Mage tem White Magic, o Black Mage tem Black Magic. Só que além disso, você pode escolher uma habilidade de outra classe pra você ter também. Então você pode ser um Black Mage que tem Black Magic e White Magic. Ou então você pode ser um Warrior que tem habilidade de Monge. E por aí vai. Mas cada classe também tem habilidades passivas que você pode escolher com os pontinhos que você tem pra gastar. E você pode pegar a habilidade passiva de qualquer classe que você levelar. Então, levando em consideração que você tem 4 personagens, 24 classes, cada classe tem uma habilidade diferente que você pode usar de outra classe também, e vários suporte habilidades que você pode pegar de várias classes. As combinações que você pode fazer no seu time são infinitas, né? Isso é muito foda. Cada vez que você quiser se preparar pra uma batalha, você pode parar, escrever no papel táticas diferentes pra poder combinar várias habilidades e tal, e pans e de uou! Irado. Sapinho. Além disso, o sistema, o jogo é chamado de Bravely Default não à toa, porque ele introduz um sistema novo de combate chamado Brave e o Default na hora de você lutar. Você, além das opções ataque, magia, run, etc., você tem a opção Brave e a opção Default. O que que é a opção Brave? A opção Brave você pode usar até 4 vezes, significa que no mesmo turno você vai ter 4 ações. Só que depois você vai ficar, tipo, cansado, e você vai ficar até 4 turnos, dependendo de quantos turnos quantas ações você teve no turno. Fica em espera. Sem poder se mexer. Ao contrário, você tem o Default, que é tipo defender. E quando defender, você ganha um Brave Point. Significa que você ganha mais um no seu contador, e depois, se você defender 4 turnos seguidos, por exemplo, você pode usar Bravely 4 vezes e mesmo assim no turno seguinte ainda atacar de novo, sacou? Sim, é uma carga, o cara tá lá economizando energia. Isso. Além disso tudo, ainda tem um sistema novo que ainda funciona mais ou menos como microtransações. Você pode comprar, gastar um dinheirinho ali, ou simplesmente fechar o seu DS e deixar ele em stand-by dormindo, que você vai ganhando com o tempo esses pontos, que são Bravely Second. A qualquer momento no meio da batalha, você tá sentindo que o bicho tá pegando mesmo, você vai morrer, você vai tomar uma porrada sinistra, você aperta Start, acho que é Start. É Start. Você aperta Start e o tempo para. Psh, o boneco fala Bravely Second! E você entra num modo tipo, você manda você ganha um turno na hora que você aperta o Start. Então, tipo, se o bicho vai te bater, você aperta o Start na hora que você vai tomar uma porrada, você vai ativar o Bravely Second e agir na hora, no tempo parado ali. Que é muito maneiro, mas você gasta um Bravely Point lá, Second Point, não lembro. ST ou não? Sleep Point. Sleep Point. Que você só recupera a cada 8 horas que o seu DS tá em Sleep Mode. Fechadinho. A não ser que você ganhe um dinheirinho. Gaste. Você pode gastar tadinho. Não chega a ser uma filha da putice, porque na real o cara te deixa ganhar isso do jeito normal, que é, né, jogando. Quer dizer, jogando não, né? Andando com DS na mochila. Mas é uma demonstração de como essa parada de compra dentro do aplicativo chegou em videogame também, né? E isso é mais um recurso que você tem quando você estiver numa situação desesperada, porque o jogo não é fácil, mas não significa que você não consiga jogar sem isso. Eu devo ter usado isso umas 2-3 vezes no máximo. E como eu deixava o meu 3DS fechado em sleep várias vezes, eu sempre tinha pontinhos pra usar. E interessante também, quando você tá no Bravely Second, isso é uma coisa que você talvez não tenha percebido ainda porque você tá no começo do jogo, né? Sim. Que você pode estourar a casa de 9999 no Bravely Second. Então você pode ir até 99999. De dano que você fala? É, numa porrada. Ah, entendi. Achei que você falou, acho que você tinha acumulado 99999 sleep points. Eu ia fazer a conta de quantas horas aqui, ficou ligado o 3DS. Você só pode acumular no máximo 3 ou 4 sleep points, olha. Junto nesse negócio de sleep mode que eu falei, eu acho que vale a pena a gente entrar também, é que você, o protagonista do jogo, e eu já vou falar da história, tem a sua cidade destruída no começo. Não, spoiler, isso é a resenha, é o começo da história. E a sua cidade, você vai reconstruindo ela ao longo do jogo. E como você faz isso? Como você manda, é tipo um sim. Você tem a sua cidadezinha ali no mapa de baixo, na telinha de baixo, então com estilos você vai fazendo os prédios construírem, pesquisarem coisas e tal. Isso demora horas, reais. Aí você fecha o seu DS e deixa eles construindo e depois abre. Aí você pesquisou novas armas, novas magias, novas coisas. E é um outro entretenimentozinho que o jogo te proporciona, né? Entra um Farmville, um... Como é que é um daqueles de 3DS que é bonitinho? De fazendinha. Ah, aquele que tem no... Esse aí. Animal Crossing. Vira um Animal Crossing da fazendinha feliz. É legal falar também sobre o combate, que a dificuldade do jogo, ela é desafiadora. Mas não porque os inimigos são incrivelmente fortes, mas porque os inimigos são bem programados. Os inimigos também usam Brave, também usam Default. E eles também têm cada um uma estratégia diferente e não é sempre a mesma coisa que você for lutar com eles. Então, até mesmo alguns dungeons, os creeps que estão lá pra você grindar e levelar, são complicados. São. Inclusive, também tem a dificuldade nominal do jogo. Você escolhe lá se tá no hard, normal, tanto. Isso é uma coisa que eu gostei muito, Laps, porque em qualquer momento do jogo, eu digo, em qualquer, você pode mudar a dificuldade do jogo. Você pode botar ele como easy, normal, hard e dane-se. Não importa. Ninguém vai te julgar. Porque se você prefere, se você tá com dificuldade em passar alguma parte e você realmente não tá afim de ficar tentando, morrendo, você pode simplesmente diminuir a dificuldade. Ou se você tá achando que você fez uma combinação de time muito foda, você pode aumentar a dificuldade. E ainda pode aumentar aquela porra de taxa de encontro. Você pode jogar lá por mais 100% e encontrar o dobro de inimigos no meio do caminho. Eu achei isso muito ousado, porque ao mesmo tempo você pode baixar pra 0%. Pra zero. Dá 100 encontros aleatórios. Só que isso é uma faca de dois gumes. Se você isso, tá andando sem grinder. Você não ganha level, você se fode. Isso é um RPG. Então eu recomendo assim, quando você estiver jogando normalmente, deixa normal. Quando você estiver no ônibus, bota no dobrado, porque tá no ônibus, né, brother? É assim, porque é assim que se joga. Eu jogo assim. Não, no dobrado não dá pra jogar o tempo todo não, porque é um... Não, no ônibus. No ônibus dá pra jogar no dobrado. Ônibus sim. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho no resumo da história. A gente tem, como em vários Final Fantasy, vários jogos desse esquema da Square Enix, a gente tem quatro personagens protagonistas, e são os quatro personagens que vão ficar com você do início do jogo até o final. Nós temos o Tis Aerior, que é o protagonista, que tem a sua cidade destruída do nada por uma bola negra que aparece do nada e engole tudo. E o irmão dele, irmão mais novo, é morto nesse processo. Muito triste, ele fica bolado e tal, e ele sai pra consertar as coisas depois de encontrar a Agnes Obliv. Agnes Obliv é uma sacerdotisa que protege o cristal da terra, né? É do vento. Do vento. Ela protege o cristal ela do... Ela é a Kazenomiko. Kazenomiko. E isso remete a vários outros Final Fantasies, porque a gente tem vários Final Fantasies que os heróis têm que proteger os cristais que estão no mundo ou destruí-los e etc, etc. E a Agnes, ela é a sacerdotisa que protege o cristal do vento. E ela sabe que, que tá dando ruim por causa de um lance aí que eu vou falar dos cristais, e ela percebe que ela pode fazer a diferença e ela pode salvar o mundo visitando os outros cristais. E o Tis, depois de perder a cidade dele, perder a porra toda, ele fala, vou te acompanhar porque eu quero saber qual foi essa porra que avacalhou a minha cidade. Justo. Ao longo do caminho, eles encontram o Ringabel, que é basicamente no início da história, apesar dele ser meu personagem favorito, ele tem a melhor história final, ele é simplesmente Como não é que... fala não, não fala não, deixa a galera ver, esse personagem é muito maneiro, cara. Ele é muito bom, mas... Deram uma invertida na construção do cara e ficou muito bom no final. Mas ele é aquele cara que... Como é que é a palavra pra aquele cara que fica dando em cima de mulher o tempo todo. Womanizer. É, ele é um womanizer que perdeu a memória. Ele é um mulherengo. Ele é um mulherengo que não lembra do passado dele. Então ele fica tipo assim, cara, eu não lembro do que veio da minha vida não, mas eu só importo que encontrei você. Tipo isso. E por último nós temos a Idia, que é a filha do dono do Império do Mal. Tem um Império do Mal no jogo, e esse Império tem uma líder, esse líder tem uma filha, a filha se revolta e entra no time da galera. Bom, essa é a review da história que eu faço agora pra não dar super spoilers, porque esse jogo é recheadaço de spoilers. Gostaria de falar sobre o Bravely Default antes de acabar, que ele não é só parecido com Final Fantasy, ele é muito mais parecido com um jogo da Square Enix, que não tem o nome de Final Fantasy, chamado Four Heroes of Light, pra Nintendo DS. Se você não jogou esse jogo, não é o dia que eu vou fazer o review aqui agora, mas eu recomendo fortemente. É um jogo muito divertido, e se você gostou de Bravely Default, vai atrás dele. Voltando, outra coisa. Dentro das recomendações ainda, quem desenvolve esse jogo, né, o jogo é, enfim, distribuído pela Square, mas o desenvolvimento mesmo é do estúdio Silicon, e são os caras do 3D Dot Blá Blá Blá Heroes, que é um bom jogo também. É um bom jogo. Então tá na pilha. Inclusive, o Senhor da Eternidade já fez review desse jogo aqui no Baixo Frentor. Sim, foi no episódio 30, palpite. Por aí. Acho que o único defeito do jogo, Lácio, é que ele tem 8 capítulos, né? E a partir do 5º capítulo, ou seja, mais ou menos na metade... Sim. Se bem que esses últimos capítulos são mais rápidos. Mas a partir do capítulo 5, o jogo é extremamente repetitivo. Extremamente repetitivo. Isso pode ser um defeito se você levar em consideração uma coisa, mas depois de um spoiler, ele não é mais um defeito. Ele é interessante. Existem certas atitudes que você pode tomar que mudam isso. Fica a dica. Tá bom. Por último, e não menos importante, eu queria falar da trilha sonora. Eu não sei quem fez a trilha sonora desse jogo, eu não olhei, não tive tempo ainda de dar uma pesquisada, mas ela é sensacional, nível de Final Fantasy Old School, daquele que você pega, escuta a trilha sonora, bota no pendrive, bota no CD, bota no MP3, bota pro cachorro, bota pra mãe, bota pro filho, bota pra todo mundo ouvir e usa em todos os programas de Baixo Frente Soco de agora, entendeu? É tipo isso, muito bom. Eu agora descobri quem fez a composição, eu tô um pouco chocado. Quem foi? Então, a composição é do Rivo, tá? Sei. Aí você me pergunta, foda-se, quem é o Rivo, tá ligado? Sei. Sabe Attack on Titan? Sei. Sabe a banda da abertura? Não. Esse cara dessa banda. Irado. Da Link do Horizon. Irado. Pois é, cara. E ele é o vocalista, se não me engano, esse cara. E tem uma tal de Joelle também, que eu acho que deve ser a Joelma, usando um nome japonês. Não, na verdade é uma americana que mora no Japão. É uma nipo-americana, na verdade. Mas, pô, cara, parabéns pro Rivo, então, pro cara da Link do Horizon aí, fazendo um sucesso, cara. O cara tá esquachando. Cara, a trilha sonora desse jogo é tão bom. E a dublagem americana, por mais que muita gente não tenha gostado, eu achei incrível. Tá muito melhor, tá muito acima da média de dublagem americana. Muito acima da média. Eu troquei porque eu tô tentando aprender um pouquinho de japonês, aí eu botei em japonês, mas vale a pena. Muitas pessoas reclamam da voz da Anya, mas aquela voz passa exatamente a personalidade do personagem. Sim. Aquela voz é do personagem, aquilo é o personagem. Então se você não gostou da voz dela porque achou meio assim, meio introvertida, é isso, cara, ela é completamente assim, brother. A dublagem dela tá muito boa. Só o do moleque que eu não achei tão boa assim. Do Tiz? Isso, dos outros Tiz eu achei muito boa. É, o Tiz tá meio mais ou menos. O Ringabel é sensacional. Muito bom o Ringabel, parabéns também pra quem dublou. Mas é isso aí, recomendo fortemente. A gente tá dando nota, a gente tá dando grito, como é que é? Tem que ser um grito, tem que ser um grito. É um urro. E eu vou traduzir esse urro em números, meu entendimento. Deixa eu pensar aqui, porque eu acho que eu não consigo dar um urro aqui sem acordar o meu filho, de forma a representar o quanto eu gostei de Bravely Default. Pode ser aquele mas de quando você tá contando uma história pra alguém. E aí, o maluco, deu uma berrão assim. Mas eu posso pensar em algum grito histórico do cinema ou do YouTube. Serve. E eu dou um dos maiores gritos da história do YouTube, moleque. Boa noite. Boa noite. Um bom jogo, realmente, Bravely Default. Eu tô ainda um pouco chocado que é o cara da banda de pop que fez a música, e eu passei a respeitá-lo por isso. Não pode mais ficar julgando as pessoas. Quando o latino fizer a trilha sonora de um jogo brasileiro, eu vou ouvir, porque vai que cola. Tô curioso agora. Qual seria a sua conversão em nota pro grito do Alborguete? 9.2. É justíssimo. 2 é uma boa nota. Uma boa nota. A boa nota de física 3 também, né? Uma boa nota de física 3 também, é verdade. É isso aí. Então vamos agora para o review do Ilato. When you speak, I hear. antes que você dê um semi-grito pra beber um do jogo. Porra, era isso que eu ia falar. Na verdade, eu ia deixar você falando pra depois falar nada disso, valeu. E eu não gritei. E eu vou gritar agora. Eu tô ligado aí no teus paranauê. Você fica bondeando as almas dos irmãos e fica fazendo eles fazer as fitas pra você. A parada é o seguinte, cara. Eu comprei essas porras de videogames novos aqui, o PlayStation 4 e o Xbox One. E eu queria fazer um mini review de 30 segundos, que é: não comprem. Não comprem essas porras, porque ainda não vale a pena. O jogo que eu vou falar, que é o Transistor, saiu pro Steam também. Você pode jogar no Steam. Ele tem uma vantagem só no Play 4, que a gente comenta aí, mas ainda não tem nada que faça você, vou gastar R$1.500 num videogame. Não faça isso ainda, tá? Lá pro fim do ano, quando talvez eles já venham até anunciar as versões novas do console, né, versão light da vida, aí você se programa pra talvez comprar se já tiver jogo bom o suficiente, porque ainda não tem. E o cara que tem PlayStation 3 já, sobre a PS Plus, você pode entrar no site da Sony e fazer a compra dos jogos de Play 4 que estão de graça por lá, sem ter o Play 4. Então fica tranquilo, você não vai perder nada necessariamente. Tá? Compra um 3DS. Você queria me perguntar uma coisa, né? O que é que você quer perguntar? Dumi Lapis, me responda. O que? Pô, hoje é sexta-feira, né? Quando o programa saiu. E nós estamos gravando isso aqui na quarta-feira. E ontem saiu Transistor, o jogo novo da galera lá do bonde que fez o Bastion, da Supergiant Games. Bastion, também conhecido como Badass Narrator. Né, o jogo do narrador bolado. E agora eles atacaram de novo com esse Supergiant, cara. Com Transistor, que foi um jogo que eles lançaram apenas para PC, né, Windows, e para PlayStation 4, pra tristeza de algumas pessoas. Não, que é uma ironia incrível, né? Você lança pra Windows e pra PlayStation 4. Pois é, Windows. Por quê? Sei, cara. Eu não sei, eu não tentei entender muito, mas fuck you, that's why. Porque foda-se, é por isso mesmo. Na verdade, faz parte desse plano da Sony, de que agora eles, teoricamente, tomam atenção pra indie, não sei o quê. Só que, cara, na moral, essa galera da Supergiant, eles não são mais indies porra nenhuma. Não são independentes porra nenhuma. Na verdade, eles estão dentro dessa síndrome de que tudo que é indie é legal. Então, como é legal, o cara fala, não, eu sou indie. Eles já foram, mas não são mais. E não tem demérito nenhum em não ser. É, a gente tá nesse momento agora que todo mundo quer ser indie porque é maneiro. Porque é barato. Você lança um jogo simples, menor, um pouco mais barato, mas ganha dinheiro pra caralho, vai parar num Humble Bundle, porra, e foda-se. Bom, se a Konami lançasse um jogo a $20, eu ia achar que o jogo ia ser uma merda. Pô, deve ser ruim esse jogo, tá $20? Mas não tem nada a ver, tá? Os caras são muito bons e foda-se, é isso que importa. Todo mundo jogou Bastion, todo mundo pelo menos conhece Bastion, sabe como é que é o rolê. Você tem um molequinho de cabelo branco, que é mudo, e tem um narrador, porra louca, maneiro pra caralho. Negão, com certeza, deixa eu pesquisar aqui também. É negro. O Ogro conheceu o narrador lá na E3, tirou foto com ele tudo. Mas é um moleque, é tipo, tem na cidade. Ele só tem aquela voz maneira. Caraca, ele não tem tipo 2x4 assim, não? Ele não é um maluco 4x4, não é 2x4, ele é um maluco velho. É só um moleque com uma voz maneira. Ele é só Irado. Um cara suado. Irado. E aí, protagonista mudo e um narrador muito presente na história. E um narrador muito louco. Eles, de certa forma, tornaram agora com Transistor isso meio que a marca deles. Ou então, pelo menos, repetiram essa parte da fórmula. A protagonista, que é a Red, é uma ruiva, ela é muda, mas ela tem motivo pra isso. Não é um protagonista mudo clássico de RPG que não fala porque não fala. E o narrador, que é a espada dela, também tem um motivo pra estar falando com ela o tempo todo. Irado, narrador é a espada. Narrador é a espada. A espada é a Transistor, no caso, tá? Vou te dar uma definição muito simples do que é esse jogo, cara. Se o Tarantino tivesse feito um jogo, em vez de Kill Bill, teria feito esse jogo aí. Muito bom. É uma história básica de vingança. Então é Tarantino. É o Tarantino. É uma história básica de vingança, de me devolve o que é meu. Peraí. Diálogos é onde só um fala. Tem o negão? Não tem negão ainda, mas eu também... Então falta... não é Tarantino, porque Tarantino tem que ter o Samuel Jackson. Cara, pode ter um Samuel Jackson pintado de branco. Aí, se o Samuel Jackson fosse o narrador do Transistor, moleque. Seria uma excelente parada. Seria uma parada foda. Mas aí, os caras vão poder falar que são indies, porque, porra, contrataram Samuel Jackson. É verdade. Você vê que o Samuel Jackson topa qualquer merda, moleque. Talvez ele tope. Se ele não topasse, o Nicolas Cage topava. E a... teria dado o mesmo. O jogo começa com a Red e a Transistor, que é a espada, tá? E você não sabe porra nenhuma por que tá acontecendo, não sabe de nada. Igual Bastion. Igual Bastion. E a história vai se desenvolvendo aos poucos, igual Bastion. Igual Bastion. O limiar do que você precisa saber pra aproveitar o jogo, tá? Não é um jogo daqueles de, ah, vou contar uma história totalmente elaborada, absurda, que você vai ter que ficar dias lendo coisas na Wiki pra entender o que aconteceu. Não é um Mass Effect da vida. Não é nada disso. Igual Bastion, tá? Isso tem a vantagem que os caras deixaram a marca deles e você sabe mais ou menos o que esperar de um jogo dos caras daqui pra frente, talvez. Bem ou mal, as pessoas estão encarando muito Transistor como um Bastion 2. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver, tá? É, tem esses pequenos elementos fora do jogo, que não fazem parte do jogo, na verdade, que te remetem a Bastion, como a garota não falar, o narrador, a forma como a jogabilidade. A visão a câmera, né? Isométrica, exatamente. Mas isso tá muito mais por ser um estilo da galera do estúdio, assim como a Square faz jogo de RPG japonês, do que ser um jogo sucessor do outro. Não tem nada a ver um com o outro. A verdade é essa. São dois jogos muito bons e um não tem nada a ver com o outro. O Transistor é tão sucessor do Bastion quanto o Last of Us é sucessor de algum Uncharted. Não tem nada a ver. Só tem algumas coisas em comum que você vê. Ah, foi a mesma galera. Mas foi uma excelente analogia, porque Last of Us você vê um pouco da influência de Uncharted. Não tem nada a ver, né? É. Não tem nada a ver. Mas é só assim, foi a mesma galera que fez. A jogabilidade do jogo, assim como em Bastion, é o que talvez chame mais atenção. Mas agora eles deram um pulo. Não. Em Bastion, o que mais chama atenção é o Badass Narrator. Então a segunda coisa que mais chama atenção em Bastion é a jogabilidade. Aqui foi a coisa que eu mais gostei no Transistor até agora. Sim. Eu tô agora com 5 horas de jogo. Pelo que eu vi lá no How Long to Beat, eu devo jogar mais uma hora agora e terminar. O que de certa forma é bom, porque eu realmente não queria fazer um review com o jogo terminado. Eu quero ainda ver o que vai acontecer. E a Red tá em busca de vingança. Levaram uma coisa muito importante pra ela. Uma coisa essencial pra ela. E quem fez isso foi um grupo da sociedade, da cidade onde eles vivem. A Camerata levou uma coisa muito importante pra ela e ela precisa ir atrás disso. E a Transistor tá totalmente interessada em ir atrás disso também. Ao mesmo tempo, a cidade deles tá sendo destruída. Então você tá passando por um processo de destruição da cidade e ir atrás dessa vingança que ela quer contra essa galera. E pelo que você tá me falando, uma coisa que parece muito legal é que a vingança normalmente é uma coisa que cega, motiva a pessoa a ignorar tudo ao redor atrás do seu objetivo de vingar-se. E, pelo que você me tá falando, a cidade está sendo destruída e ela tá pouco se fudendo. Ela quer a vingança dela. Tá semi-pouco se fudendo. Mas é porque já tá no estágio de destruição que não tem mais como impedir. Vai acabar essa porra mesmo e foda-se. Só tem que ir embora dessa merda e tentar arrumar o que roubaram dela. É o que dá pra fazer. A perspectiva do jogo isométrica, assim como no jogo anterior, né? A gente conhece aquela perspectiva 3 quartos, você vê a coisa meio de cima, como em muitos RTS, muitos jogos por aí. Mas é uma perspectiva que em jogos de hack and slash, beat'em up, ela meio que tava muito defasada, pra usar o termo bem claro. Ou a galera usava aquela perspectiva de Final Fight e de Streets of Rage, que é uma perspectiva com 3 dimensões, mas ainda é uma perspectiva lateral, ou tá usando a perspectiva de terceira pessoa, que é o padrão já pela terceira geração consecutiva, né? Que é o que usam em Gears of War, em Uncharted, em God of War, em tudo. Aqui não. Eles estão abusando dessa perspectiva 3 quartos, que sinceramente eu acho boa pra caralho. Eu acho essa perspectiva muito boa. Você vê tudo e ela valoriza muito a arte. Porque Sim. Ela consegue mostrar coisas da arte, do design, tipo um teto das coisas, que as outras perspectivas não mostram. Ou pelo menos não mostram o tempo todo. Então acho que pro artista é muito boa essa perspectiva, valoriza muito. E eu acho que pro estilo do jogo também é muito bom que você não precisar mexer a câmera. A câmera é um empecilho, muitas vezes, nesse estilo de jogabilidade. Isso. E não fica aquela... Claro, tem jogos que você também não mexe a câmera, tipo Resident Evil, ou pelo menos os antigos, né? E o God of War você também não mexe a câmera. Mas a coisa de ficar a câmera mudando toda hora, de vez em quando deixa um pouco a porra do saco. E aqui não tem isso. Né? É aquela uma câmera só, bem Tarantino mesmo, uma câmera só. Vamos lá e pã. Beleza. Qual é o esquema da jogabilidade agora? A Transistor é a única arma que ela usa, ou pelo menos que eu usei até agora, acredito que seja a única, porque era o nome do jogo. Então não faz sentido ter outra agora. Diferente de Bastion, que você tinha várias, né? Tem várias armas, né? Mas o que você tem aqui são diferentes habilidades e combinações de habilidades e utilização das habilidades em categorias diferentes. Explico. A Transistor, ela vai sendo imbuídas nelas várias habilidades que você tem e essas habilidades derivam do contato com outras pessoas. Entendi. E essas pessoas são todas pessoas da sociedade artística da cidade. Contato físico da lâmina com o pescoço ou é só chegar perto? Não, é do contato da lâmina com outras coisas e essas outras coisas provavelmente que tiveram contato com as pessoas. Entendi. Isso não fica muito... não é muito jogado na cara. Simplesmente é assim. Então, por exemplo... Pensei que era uma parada meio Highlander. Você cortava a cabeça e ganhava os poderes. Uma ideia para um próximo jogo. Uma excelente ideia para um próximo jogo, tá? Uma habilidade, por exemplo, que é uma habilidade que faz a Red se mover com mais rapidez, ela foi, por exemplo, tirada de um cara que era um corredor. Você tem habilidades que vieram de pintores, de jornalistas, de escultores, de bacharéis, diplomatas, engenheiros, gente da melhor qualidade. É sempre esse esquema. Artistas pornôs. Talvez tenha e eu talvez não tenha descoberto ainda. Porra. Porra, né? E artistas pra filmes adultos. As habilidades, elas podem ser habilidades principais. Você tem 4 slots de habilidade principal, uma pra cada botão do controle, tá? E cada uma dessas habilidades pode ter até 2 habilidades secundárias imbuídas nela. E não suponha, por exemplo, que eu tenho uma habilidade que solta um raio laser até a puta que pariu. E eu tenho uma habilidade que joga uma bomba, seu principal. Se eu pegar o raio laser e colocar a bomba no raio laser, eu vou disparar um raio laser e vai soltar bomba no caminho. Nossa, tá irado. Isso aí você coloca uma habilidade dentro da outra. Além disso, você ainda tem as habilidades passivas, que são gerais pra todo mundo. Então, por exemplo, se eu boto a granada com a habilidade passiva, quando eu atirar o raio laser ou quando eu atirar uma bomba que ricocheteia, os dois vão soltar a granada pelo caminho também. Cara, você pode fazer uma combinação muito diferente, jogar várias vezes a parada diferente. Um trilhão de combinações. E aí, qual é o rolê mais maneiro sobre isso? Pra cada habilidade, tem o perfil da pessoa da qual a habilidade foi tomada. E pra você ver o perfil inteiro, você tem que fazer combinações diferentes entre as habilidades. Cada combinação que você faz das habilidades libera mais um trecho da história das pessoas. Pô, maneiro. E a história das pessoas te ajuda a entender a história do jogo de verdade. Sabe qual é? É daquele estilo que a história tá lá, ela não é completamente plana se você ver de cima, mas se você for cavando, você vai entendendo, ligando os pontinhos interessantes. Pontinhos interessantes. Essa parada que eles fazem muito bem e parabéns. Por isso que não é indie essa porra. A gente faz merda da bug. Indie... estagiário, porra. Esses caras fizeram o quadro pro ar nesse jogo. O outro lance que também tem na... Pô, R$35, né, cara? Nossa, lindo. R$35, né, cara? Eu paguei R$100 no Infamous, vai tomar no cu. Outro balé que tem no jogo é o seguinte, é um lance de dificuldade adaptativa. São aqueles limitadores que já tinha no Bastion, que você coloca um breguete lá pro jogo ficar mais difícil pra você. E por causa disso você ganha mais XP. Fizeram isso de novo. Então, por exemplo, você coloca um limitador que é, em vez de cada horda de inimigos, se vinha com 5 bonecos pra você enfrentar, vai vir com 10. Mas aí você vai ganhar 5% a mais de experiência no final. Maneiro. Uma coisa que Bravely Default não tem, que eu fiquei meio chateado, é que a dificuldade não muda em nada. É, plano do XP. Se você quiser zerar o jogo no Easy, você vai ter a mesma coisa, mesma sensação. Não a sensação, mas você vai ter a mesma recompensa no jogo de zerar no Hard. É só a sua sensação de piro grande que vai mudar. Pois é. Aqui não. Aqui você tem essa coisa de você adaptar a dificuldade a você mesmo. Certo. E aí tem limitadores que, por exemplo, você perde slots das armas. As habilidades ocupam um slotzinho lá, uma barrinha de energia do Mega Man. Lá tem limitadores que te tiram o número de slots e você consegue usar menos habilidades, etc. E o último aspecto de jogabilidade, que esse também é essencialmente fantástico, e é mais ainda, porque eu tô jogando Bravely Default e ele ao mesmo tempo, que tem um mundo meio Brave também, que é um modo chamado Turn. Abre parênteses, fecha parênteses, porque é um método, né? É uma função. Olha só. Computação. Tem várias paradas assim. O Turn é o seguinte, você congela o tempo e aí vira um jogo de tática RPG. Você move a Red pelo campo e faz os ataques. E quando você sai do modo turn e executa o método, ela faz tudo aquilo que você fez de uma vez só. E os inimigos não se mexem enquanto isso. E aí ela tem uma barrinha de turn, e cada coisa que ela faz, andar ou usar ataque, vai comendo um pouco dessa barra. Mas aí você pode chegar, aí ela faz aquela cena badass, tipo, tirou a espada da bainha, fechou, todo mundo tá morto. Tipo isso. Só que mostra toda a animação em uma velocidade muito rápida. Então, aí é tipo isso. É, no anime, tipo, você já está morto. Que? É, fica uma macaqueiro Ryu no Hirameki, Roku Troken. E tem o cachorro, o que eu disse? Cachorro? Tem uma das habilidades que é o Friend. E aí ela cria um cachorro mecânico pra ajudar ela. Irado. Se você usar ela como principal. E aí o cachorro é controlado por essa mecânica de Return também. Bom, moleque, sem cachorro já ganhou, tipo, mais de meio ponto. É muito bom, cara. É muito bom o jogo, assim. Tava comentando com o Moloch e ele tava apaixonado pelo jogo e eu falei, caralho, não sou um. É uma paixão de um dia só até agora, porque eu comecei a jogar hoje e provavelmente vou terminar daqui a pouco. Mas o Moloch, ele tem uma história de paixão antes do jogo já. Bravely Default, ele tava assim também. Ele se apaixonou pelo jogo antes de começar a jogar. Igual o Transistor. É bom se apaixonar assim com jogos e não com mulheres. É mais prático. Faz bem quem faz assim. O jogo você vai lá e compra e foda-se. A mulher, às vezes, vai ficar apaixonada pra sempre de bobeira. Pois é, de bobeira. Não faça isso. E o último aspecto do jogo, a exemplo do Bravely Default, também temos aqui uma trilha sonora muito boa. Eu não quero dar muitos detalhes da trilha sonora, porque aí dá um spoiler do jogo. Uhum. Mas digamos que você tem um botão que altera a trilha sonora. Bom. Espera. Você tá lá de putaria, parado no jogo, e aí você segura o botão, que é o L1 no PlayStation, que ele altera a trilha sonora. Maneiro. E aí eu recomendo que vocês joguem pra entender como é que isso altera a trilha sonora. Isso faz parte da história do jogo e é uma parada que eu acho meio Game of Thrones ficar contando, estraga um pouquinho da parada. Então é mais prático pra você jogar. O som, de forma geral, é muito bom. No PlayStation 4, você pode colocar o transistor, a espada, pra falar pelo alto-falante do controle. Fica muito bom, cara. Fica outra coisa. A trilha sonora, de modo geral, é muito boa, assim. É de ótima pra excelente. Tá no mesmo nível do Bravely Default, só que é uma outra pegada, é aquela pegada semelhante que eles tiveram no Bastion também. Uma característica muito marcante da trilha sonora de Bastion é a melancolia. E eu queria saber se Transistor, a arte visual de Transistor, passa melancolia. Eu queria saber se a música acompanha ou se a música foge também pra uma outra parte que a arte passa, que é uma coisa mais industrial. Industrial, é mais urbanizado. Entendi. Não chega a ser melancólico. Não é não melancólico totalmente. Tem momentos de melancolia. Mas ela, na verdade, é a música que você fica ouvindo enquanto toma café na beira da janela com a luz apagada. Entendi. E vê as luzes da cidade passando. É noir. É quase um noir. É um noir do ano 2067. Entendi. Na verdade, eu não sei que século se passa, porque não fica claro, mas é o ano 67 de algum século. Entendi. Maneiro. Maneiro? É tipo 20xx. Na verdade, é xx67. Exato. Sabe que século, mas é o ano 67. É o inverso do Mega Man, cara. Exatamente. Tá em junho. E se passa em junho o jogo. Se for no hemisfério norte, é primavera. E o fato de ser primavera te mostra como o clima é zoado na porra do mundo. Esses são os meus 2 centavos em 15 minutos sobre Bastion. Sobre Bastion, não, porra! Sobre Transistor, que acabaram de falar aqui. E eu queria aproveitar essa oportunidade, Lapso, para pedir para você expressar a nota desse jogo num urro incrivelmente épico. Tá, eu vou tirar o microfone da cara aqui, porque senão vai estourar tudo, tá? E vai dar pra... Mas vai dar pra perceber o que eu quero dizer. Porque o que eu quero dizer é uma coisa mais ou menos assim... Falsos poetas! Porra! Um jogo por R$120, porra! O cara cobrou 35, vá pra puta que pariu, porra! E exemplo de Bravely Default, faremos um programa sobre Transistor e Bastion também. Cara, estão aí 3 jogos aí que a gente vai fazer um programa só, muito provavelmente. Toda babada. Que isso? Eu gosto de jogos e gostaria de perguntar pra vocês, meus amigos. Não tem uma pergunta pra fazer no final do programa. Porra, não tem, cara. Eu gostaria de perguntar pra vocês, o que eu poderia perguntar no final deste programa de reviews, depois de 4 jogos, mentira, 3 jogos incríveis e 1 jogo detestável, que nós temos reviews aqui. A gente quer saber se vai ter Copa, cara. Será? Vai. Daigo, vai ter Copa? O que eu posso fazer pra deter essa porra? Eu trabalho pro governo. Acho uma merda, mas já que quer, então faz, né? Pode o país aí, vamos lá. Eu acho que tem que ter, porque eu vou pra final. O que a Dilma diria, hein, Lápis? Ela diria o seguinte: atenção, cambada! Vai ter Copa sim! E se ficarem reclamando muito, vão ter 2! Valeu, Flows! Valeu, Flows! Flows! Agora, Olimpíada não vai ter, cara. Escreve aí, cara, que a Olimpíada de Londres 2016 de novo. Caralho, cara. Não vai ter Olimpíada, cara. Isso não vai ter. Já tá tudo pronto? Cara, não tem nada pronto. Não, caraca, meu irmão. Sabe? Caraca, Daigo, Daigo. Estádio sem teto, maluco. Estádio sem teto. Lembra quando tu era. Quer dizer, não sei se você nessa maneira assim. Um aluno padrão é assim. Quando tu é aluno, que tu tem, sei lá, duas provas semana que vem. Sim. Uma na segunda e uma na quarta. Mas tu só estuda pra prova de quarta-feira, depois da prova de segunda. Certamente. Tipo, foda-se que eu tenho uma semana pra estudar pras duas, tá ligado? Eu vou estudar pra de segunda, aí na terça-feira eu estudo pra de quarta. A não ser que seja uma prova que seja precisando de muito mais nota na de quarta. É, e sim, na CNTP da prova. Aí você só vai estudar pra prova de segunda no domingo. Brother, Olimpíada só depois da Copa, brother. Exato. Não tem essa nada de fazer Olimpíada agora, não. Primeiro vamos fazer essa porra dessa Copa, tá ligado? E essa foi a ruína do Brasil, cara. E é por isso que não vai ter Olimpíada. A Copa é no mundo do Brasil inteiro. A Olimpíada é só no Rio. E não vai ter. Não vai ter, moleque. Não vai ter, no Rio não vai ter. Não vai ter Olimpíadas. Vai ser só em Londres mesmo, porque lá já tá tudo pronto. E pra eles é mais fácil. Não vai. Eles gostam desse tipo de coisa. E eles se amarram. Eu também me amarro. É isso. Se você gostou dos nossos jogos que nós falamos, ou não gostou, ou se você tem uma opinião contrária à do Daigo e achou o Ninja Gaiden muito maneiro, envie seus e-mails que a gente eu gosto de jogos@friendsoco.com. Não é mesmo, Milato? É isso aí. Mas o mais importante é que você entre no grupo do Facebook, facebook.com/groups/baixofrentesoco. Lá é o lugar, cara. Lá é onde tem, sei lá quantas pessoas. Deixa eu ver. Pô, discute com a gente. 770 pessoas. É, lá é o lugar. Lá é o lugar mais maneiro da internet, cara. Eu acho muito importante que você curta a nossa fanpage no Facebook, que é www.facebook.com/baixofrentesoco, porque lá é a nossa principal forma de comunicação quando dá ruim. Eu também acho, mas eu prefiro o grupo. Porque deu ruim, né? Deu ruim, é lá que a gente vai falar. É lá que a gente vai falar. E tá dando muito ruim, cara. Não tá vai dando ruim. Vai ter baixo frente soco também. Tá foda. Mas vai demorar mais do que o normal. Além disso, até a presente data, nós temos 1950 joinhas na nossa página do Baixo Frente Soco. Isso sem gastar um centavo em propaganda e tal. Nós queremos chegar a dois. Isso foi pra sacanear. Ops. Se é pra sacanear gente que eu não conheço, eu topo. Então sacanear, vai lá. Ops. Acho que ele fica bolado com essas paradas. Ah, por favor, fique bolado. Então ninguém sabe quem é que fica bolado com essas paradas. Dá um bip. Então foi bipado. Foi bipado. Por favor, fique bolado. Eu gosto disso de coisa. Mas ajude-nos, junte-se a nós e faça parte dos 2000 fãs, ouvintes, brothers de baixo frente, foda-se. É, faça parte de, sei lá, 40% das pessoas que ouvem de verdade. É. Exatamente. E a mãe toda a eternidade. Qual será o problema desse povo que não quer trocar umas ideias assim de boa, na tranquila? É no Orkut. Estão no Orkut. Cara, como a mãe toda a eternidade. Será que a gente vai ter que reabrir o Orkut lá? A mãe toda a eternidade curtiu? Ah, curtiu. Então eu acho que a gente podia um dia tirar a foto do folhado de flan catupiry. Então vamos fazer isso agora? Não tem o folhado dela, tem que pedir pra ela fazer. Cara, a gente pega um folhado muito maneiro e fala que foi o dela. É verdade, ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber aqui. Pode pegar até do Google, deixa eu procurar no Pode Google. Pode pegar folhado de frango. Frango. Vamos ver, folhado. Lápis folhado a ouro, isso não é isso, cara. Porra, lápis folhado a ouro, que longe. Tá, acho bonitão. É bonito, é bacana? Caralho, que irá, porra, deu uma fome agora, brother. Porra, não comeu ainda não? Porra, já comi, cara, mas foda-se, folhado é muito pobre. Nem tem Chico aberto hoje pra pedir um podrão. Caralho. Olha aí, desafio o Daigo. Comeu o Chico inteiro. Já comeu o Chico? Já comeu o Chico. Porra, esse é o melhor final de podcast que a gente já fez, cara. Melhor final, cara. A gente tem que falar. Porra, folhado de frango é do perigo. É que normalmente a gente dava uma nota aqui, né? Mas a gente já deu grito. Já deu grito, cara. Já teve tudo. Porra, esse folhado tá muito bom, mané. Eu acho que isso aqui vai ser, hein? Vai ser. Tá sendo, será? Eu não posso nem mais falar abraço até semana que vem, porque a gente não sabe nem se é quinzenal ou não esse podcast. Cara, eu juro que vou tentar fazer o próximo episódio sair na próxima semana também, mas eu descobri que eu vou ter uma prova aí muito importante, e então realmente vai ser quinzenal essa porra. E se reclamar muito, vai ser mensal essa porra. Valeu, Flows! Valeu, Flows! E até o próximo episódio que sai essa merda. E pare de reclamar, vou pra puta que pariu. Abraço e até Deus sabe quando. Até junho. Projeto Download. Projeto Download. Projeto Tanguinha, cara. Olha só, digo uma coisa. Tanguinha começou a brincar Projeto Download e de repente sumiu. De repente. Primeira vez que a gente tá brincando em Projeto Download. Olha aí, caraca, CDZ parte 4. Manos, Manos.